Aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece? O Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza aí? Ah, opa, meu Deus! Tá bonito hoje, hein? Ah, meu Deus! Supa, Benjamin, meu Deus! Se eu ganso! Ah, um recado, não, só um recado de todos os torcedores que estavam ontem no Morumbi, que me encontraram, o pessoal do Camarote Único. A única coisa que os caras falavam, chupa, Benjamin, se eu ganso, Mas tem que falar, porque faz 4 anos que eles não falam nada pra mim. Há 4 anos que eles falam, você tem razão. Não, agora, falo, viu? Craque. Agora, o ganso desse semestre, eu não posso questionar. Eu tava falando aqui pra vocês fora do ar. O ganso ontem, foi o ganso do Santos. Foi aquele ganso do Santos. Aí é lógico, você acha que eu vou falar que o cara ontem jogou mal? O cara jogou um partidaço. A propósito. Agora, se o ganso continuar nessa pegada desse aí ano, sim, é lógico que não dá pra jogar igual jogou ontem, todo jogo, é impossível. Não dá. Mas aí, a maioria dos jogos pode ser. Mas é difícil você jogar duas vezes no topo de jogos. Jogando 2 vezes por semana não consegue. Agora, não. Se o ganso ficar nessa pegada, é lógico que eu tenho que falar. O Neymar não jogava assim, alto nível? Não, o Neymar não tá no. O ganso é um nível, condição. O Neymar é outro. Então, mas na época que apareceu, todo mundo falava que o ganso ia ser melhor que ele. Não, condição atlética é diferente, é outro perfil de jogador. Duas cirurgias, né? Um tem duas cirurgias de joelho. Pode ser que isso tenha. Se eu falar aqui, Mota, que o ganso ontem jogou mais ou menos, é muito. Tem um recalque, eu não tenho nada contra o ganso, gente. Coincidência ou não, o Dunga publicou uma pré-lista com os 40 jogadores pré-convocados. Uma lista com jogadores pré-convocados para a disputa da Copa América Centenário. Que eu acho uma puta sacanagem. Quem foi, Sombra? O Ganso está nela. O Neymar não tá, né? O Ganso está nela. O Neymar não vai, o Barcelona não pode, né? Barcelona não liberou. E o Rodrigo Caio está também. Não, foi a farra do boi. Hã? O Gabriel Jesus está, o Gabigol do Santos está. Então, por isso que eu acho. O Benjamin, eu acho que tá também. O Ben já tá? Todo mundo, velho. Não, mas por isso que eu falo, é sacanagem. Você põe 40 caras e todo mundo se anima, pô. Será mas tem um que rodou, o Davi Luiz, velho. O Davi Luiz conseguiu não estar numa pré-lista de 40, velho. Nossa, parabéns ao Dunga. Conseguiu. Seu Bento, vamos às manchetes do Estádio 97. Bora. Começando pelo tricolor do místico Morumbi. É o Morumbi te mata. Olha, eu vou te falar uma coisa. Fala você, depois a gente fala, né? Coincidência ou não, né? Os caras que estavam tendo problemas com torcida, tudo aquela coisa, ontem tiveram... Lavaram a égua. O Centurion, rapaz. Ontem nunca critiquei. Noite, no... Nunca critiquei, ontem. Sempre fui fã. Que golaço, enfim. Posso, na boa. Mas a torcida do São Paulo fez ontem? O que a torcida do Grêmio não fez na quarta. Encheu, incentivou, apoiou. E não encheu o saco. Foi lá, aplaudiu o cara. A torcida do Grêmio com 15 minutos tava vaiando o time. São Paulo... Não, e o São Paulo perdendo o gol pra caramba e os caras apoiando. Eu assisti o jogo e do Grêmio e vou te falar uma coisa que eu estranhei. Estádio um terço. 31 mil. Eu não entendi nada, cara. Não, então não é... O Vieira falou que o ingresso tava 200 conto. 200 conto, velho. Para. Quando eu discuti com o Vieira aqui, Domenico Prato, vocês tá certo? De se recordar? Gostei do ão. Quem diria, hein? Nosso menino falando... Vocês vão se recordar quando eu discuti com o Vieira aqui, quando ele... porque agora temos uma arena. Eu falei, essa arena é prejudicial pro Grêmio. Eu falei, o Grêmio tá acostumado a jogar no Olímpico. A arena é bem mais distante do que é o Estádio Olímpico. A arena é numa área da periferia de Porto Alegre. Não é. O acesso é normal. Dá pra ir, lembra? Você lembra disso? Mas não é isso, Benja. Itaquera, pra quem não conhece São Paulo, assim, tá é o bairro mais populoso em termos de corintianos, tá certo? O bairro de Itaquera é o bairro da cidade de São Paulo que tem mais corintianos. Itaquera já é meio que a casa do Corinthians. O gremista não está acostumado ali naquela região onde está localizada a Arena do Grêmio. Isso pesa, Benjamin, lógico que pesa. Porto Alegre é uma cidade, não é uma cidade tão grande como São Paulo. Mas é que tá, Benjamin, a gente quando vai falar também, de 15 quilômetros, a gente aqui em São Paulo vai falar, ah, é logo ali, 15 quilômetros. Vamos falar de São Paulo. A gente encara de uma maneira e fala, é ali do lado, Porto Alegre não é assim. Falar do São Paulo. Isso, Bram, mas tá aí, tá praticamente. Já tá, começou a falar do Brasil. Olha, bem vai falar, né? Olha, só, lógico. Grêmio. Só uma catástrofe tiraria a classificação do São Paulo. Pra quê? O São Paulo nem precisa ir lá. Dá WO. Vai gastar com. Se dá WO, é expulso. Ah, que é expulso. Ah, o São Paulo passou, gente. Passou, não, eu sei, por isso que eu tô falando, uma catástrofe. Mas você viu isso? Mas vocês viram a leitura labial? Isso aconteceu uma catástrofe no. O Centurião falou: toca a bola. Aí o Thiago Mendes acho que falou: mas já tá ganho. Ele falou: mas o próximo jogo o Denis volta. É. Melhor fazer mais pra garantir. Não falou nada. Falou isso, mano. Melhor partida do Denis. Eu vou te falar uma coisa. O São Paulo teve um futebol fantástico a ponto de a gente chegar e tentar se lembrar da última vez que o São Paulo teve um futebol tão bom. E quando a gente fala de última vez que teve uma partida tão boa, não é falar assim, não, acho que no brasileiro do ano passado, não. Eu tô falando, ó, bota anos aí, sabe? Porque ontem o nível que o futebol do São Paulo apresentou bem alto, né? Foi nível de time que ganhou o título de São Paulo, que foi campeão. Tô falando ontem, foi uma partida esplendorosa, de maneira que não dá pra chegar e falar, não, olha, mas ainda precisa melhorar nisso ou naquilo. Não tem, é irretocável. Não dá irretocável. Nem pra melhorar, né? É. E o mais legal é que apresentou aquilo que a gente costuma ver, sabe onde? No futebol inglês, no futebol moderno, né? Que é sempre assim. Vocês estão cansados, vocês todos, nós, nos nossos times, e o São Paulo até recentemente, bola vai na lateral, vai lá, ou pro ponto ou pro lateral. O ponta e o lateral ficam só... Ou o cara tenta o drible ou ele não tem com quem jogar. Já era. E o que apresentou ontem, e que o Corinthians também costumava apresentar, e pelo menos até o final do ano, né? É o seguinte, quem tem a bola, você tem sempre três em volta. Em bloco, né? Em qualquer lugar, seja no meio, seja na lateral, né? Isso é fundamental pro futebol. Você não pode ter falta de opção de passe. Além disso, dinâmica, vontade, garra. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma coisa que é cruel pra todo o futebol brasileiro. Esse nível de futebol, não só da questão técnica, mas de correria, de vontade, né? Que você fala, não tem bola perdida. Infelizmente, isso não dá pra você apresentar duas vezes por semana, como manda o calendário do futebol brasileiro. Porque é desgastante, cara. Os caras correm muito. E qualquer time que queira atuar nesse nível de velocidade, de competitividade, não consegue jogar vezes por semana. Não dá. Isso é uma pena. Você mata o craque, né? É legal ter futebol no meio da semana? É legal pra caramba. Mas, poxa vida, e eu sei que é inócuo o que a gente tá falando. Porque nunca vai mudar isso aí. No mundo inteiro tem futebol duas vezes por semana. Mas pra você ter um nível melhor de futebol, você teria que jogar uma vez por semana. Agora, o que levou o São Paulo a começar a apresentar esse futebol, que foi, melhorou contra o River, contra o Strongest, fez um gol. Vem melhorando. E vem melhorando. Acredito, lógico, aí tem é óbvio que tem aí o talento do técnico, dos jogadores, mas eu acho que muita coisa deve ter melhorado internamente, né? Muita coisa. Não sei se foi a troca de direção com esse... Proximidade com esse novo diretor, senhor aí, que o Luiz Cunha, a chegada do Pintado... Ó, quando a coisa começa a melhorar, não é só um ponto. Acho que são vários pontos. Não é só um pai, né? Tem vários. E uma coisa que é importante, eu acho que foi importante dentro de São Paulo, diz que mudaram a churrasqueira lá dentro, que o Paton, não. Pô, churrasqueira tem que ser diferente. Aquele argentino diz que é bom de churrasco. Ele não gostou. Não fizeram uma vez uma quadra de tênis lá pro Tele Santana, lá no CT? Pô, puseram uma churrasqueira melhor pro Paton, pô. Então, ontem é difícil escolher, não, assim, quem foi o... Não. Quem não, foi o... não. Não reformaram a churrasqueira? Não, colocaram... Ele reclamou que a churrasqueira... Eu vi na Folha de São Paulo ontem. Ele reclamou que as churrasqueiras no Brasil, elas são muito fundas. Ah, tá. E aí colocaram uns tijolos pra deixar uma base, mais espaço. Ah, então deram uma adaptada. Fizeram tá jeitinho vendo? Brasileiro. E olha, o melhor em campo... É que São Paulo tá sem grana pra fazer churrasqueira nova, né? Tem que improvisar, porra. Tinha que... Se tiver que escolher aonde quem foi o melhor, meu, foi todos foram muito bem. Não, mas o Bauza também, vou falar uma coisa. Parabéns pro Bauza, porque é um cara que teve uma semana pra trabalhar o time. Até nas entrevistas eu tava escutando, né? E todos os jogadores falaram. Essa semana a gente trabalhou muito. Marcação, o Bauza corrigiu muitas coisas que nós estávamos falhando. Então, e houve vontade. Aquela bola perdida na lateral pelo Centurion, que ele foi atrás, correu, e de lá que saiu o gol pro Michel. Então, aquilo é fantástico. Que é coisa que a gente não via no São Paulo, falta de vontade. O Rodrigo Caio deu um carrinho ontem, acho que era 45 minutos do segundo tempo. Não, e ele apanhou, hein, velho. Aquele cara é um assassino, hein, velho. Queria quebrar a perna do Rodrigo Caio. Não, não. O mexicano foi muito maldoso. Foi muito maldoso. Era pra quebrar a perna. Mas o time do Toluca não é time violento. Quebrar a perna por trás, mano. Tá louco? O time do Toluca é time leal, não é time violento, não. Ele deu uma solada na panturrilha porque o São Paulo tava tocando a bola. Mas nem se compara com os times uruguaios. Uma pergunta. Não, o Uruguai é sujo. É verdade. É sujo. Nem se compara, hein. Uma pergunta pra vocês aí que são São Paulinos aí. Pelo que tudo tá se desenhando. Aí, você também, Beto. É nóis, pelo que tá se desenhando aí. São Paulo possivelmente vai pegar o Atlético Mineiro. Mas eu acho que... Eu não dou como favas contadas o Atlético passando pelo Racing. Ah, eu acho. Porque o Racing, ele empatou em casa, mas foi 0-0. Mas é que tá, Sombra. O Atlético Mineiro teve chances aí de poder vencer na Argentina. Teve uma chance cara a cara do Robinho, que ele encobriu o goleiro, acabou chutando pra fora. O Atlético Mineiro jogou bem lá. Apesar de ter tomado uma bola na trave, o Vitor fez algumas boas defesas. O Atlético, ele se expôs mais do que o Corinthians jogando no Uruguai. O Corinthians não fez nada, o Atlético fez. Sim. É, então, eu acho que a próxima fase aí, tudo me leva a crer que será entre São Paulo e Atlético Mineiro. Provável. Eu particularmente acho que a obrigação do São Paulo na Libertadores já acabou. Obrigação já acabou. A obrigação do São Paulo era passar da fase de grupos, pegou o Toluca aí, que era um adversário teoricamente difícil. O São Paulo teve o jogo no Morumbi, teria uma decisão difícil lá jogando no México, porque lá os caras aí geralmente costumam complicar. Mas eu acho que pelo que o São Paulo já fez ontem aí no Morumbi, acho que já avançou para a próxima fase. Se tudo acontecer da forma que a gente tá prevendo aqui, deve ser São Paulo e Atlético Mineiro. Sim. E aí, preocupa? Ah, mano, aí é um clássico de igual para igual. O time do Atlético também é enjoado. Porque o time do Atlético também é bom, joga bem lá, em casa. E lá, né? Vai decidir na casa dele. Aí, é aquele jogo que você fala, não é jogo, um errinho. Né? Aí é triplo, bicho, não tem o que falar. Um erro. Porque se o Galo, por um lado, tá bom, o São Paulo, do momento, também está muito bom. Tá crescendo na hora certa. O Galo é chato no Independência e o São Paulo no Morumbi... É muito forte aquela história. O São Paulo e o Morumbi tem uma sinergia diferente. A torcida é diferente, a coisa fica diferente. Qual foi aquele campeonato que o São Paulo e o Atlético se enfrentaram aí? Que o São Paulo ganhou bem no Morumbi e depois lá acabou cedendo a vitória. Foi Libertadores? Foi Libertadores também. Foi Libertadores. São Paulo podia ter eliminado o Galo aqui. O Ademilson. Sim. São Paulo tava moendo o Galo no Morumbi. Moendo com o Ronaldinho. O Galo era bom pra caramba, hein? Tava moendo. Podia ter feito 3 gols, abrir... Aí o Lúcio... Foi expulso, né? Lúcio... jogou tudo. Foi expulso. Jogou tudo. Onde anda esse Ademilson? No Japão. No Japão? Tá no Japão e faz sucesso no Japão. Sucesso no Japão. Bom, legal. Tomara que a vida do São Paulo... Agora, aquela coisa. Você tem razão. Não é que já fez assim. Se é eliminado por um galo... E como o Galo sendo eliminado por São Paulo... Aí é normal. É. Lógico. Pode acontecer. A não ser que seja uma coisa vexatória. Não, é absurdo. Sim. Mas aí as torcidas não podem chegar e falar assim, porra, foi eliminado por... Que vergonha, não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Aí eu vou te falar, meu, olha, Galo, São Paulo, Boca encaminhou. Nossa, e o River perdeu ontem, velho. O River eu acho que reverte, cara. O River tem chance de reverter. Eu acho que o River reverte. Em casa, né? Jogando no mental, vai jogar em casa, acho que consegue reverter. Mas também se toma um gol do outro, tem que fazer 4. Aí dá um desespero, né, velho? Também aí... Porque esse River, é lógico, é River, tem camisa, não é um mau time. Mas tá inconstante, né? Mas não é o River, né? Não é aquele River, não é o River, né? Dos anos 90. Ah, mas é. Aí eu acho que o Monumental vai derrotar. Mas é o atual campeão da Libertadores. Sim, é o atual campeão. Aí eu acho que com o Monumental lotado. A partida que o River fez também contra o Strongest, não foi? Sim. Foi contra o Strongest que o River meteu 6-0, porque quem começou a desclassificação do Strongest foi o River. Naquele resultado foi, que não esperava. Aí depois o São Paulo foi lá e deu uma chapuletada também e acabou tirando os caras. É verdade. Mas eu acho que o River passa. Ah, São Paulo, com a camisa pesa. Quer saber, Sombra? É muito mais legal se passar o River, porque é mais um grande time na Libertadores. Também acho. Né? Sabe, ficar passando essas porcarias. Petroleiro, Independente Del Valle, sabe? Nunca viu falar, velho. Inferno. Os times com nome de suco, né? Velho, nada a ver, velho. Ah, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chama aí, seu Bento. Vamos aqui, o peixe. Ah, o peixe? Bora. Bora. E aí, seu Bento? Você não tem que nem RG recomendação pra sexta-feira, não, né? Não. Não, não tem. Não vou aproveitar a sexta-feira. Fala nisso, o RG não veio hoje de novo? Não. Ele mandou uma foto. Ele tava aí, né? Ele mandou uma foto, você não viu no grupo? Foto de Iracema. Eu vi o RG. Eu fico constrangedor. Não, eu fico constrangido quando eu vejo fotos que o RG manda. Você viu a foto de Iracema? Não, eu não. Quando eu vejo que tem lá, eu abro o nosso grupo lá e vejo o RG. Mas eu tô esperando aquela foto de férias, sabe? Abre. Porque toda vez, todas as férias o RG manda uma foto depois assim. Depois daquela última das pedras, com a camisa do Santos. E da banheira. Olha, já dentro da sunga. Não, e uma pochete. E a da banheira. É, eu não posso falar nada, fiz não, uma também. Outra coisa. Às vezes fica até chato, né? Ele posta lá um prato assim, né? Com patinhas de caranguejo. RG, patinha de caranguejo você come em qualquer canto, RG. Você não precisa viajar pra comer patinha de caranguejo, né? Se for aqueles crabs, né? O Benjamin, se quiser, ele come patinha de caranguejo no café da manhã, no almoço, no jantar. Benjamin pode? Mas né? Pode? O quê? A tribo do Pirua Parado pode? Largou, o Benja já largou essa história. Não, será que pode? Hein, Benja? A tribo do Pirua Parado pode comer caranguejo? Pode. O judeu religioso não come. É, mas você não é religioso. Você come bacon, né, velho? Não como, não. É, não come. Quanto tempo você foi soltando, né? É, ele come bacon, essas coisas. Eu não como bacon. Eu não como muito mais pela saúde do que pela religião. Mas caranguejo não faz mal. Não tem problema nenhum, caranguejo. Muitas impurezas. Né? Impurezas? E torta de camarão você come. O que, que você vê não. Mais impureza? Num camarão ou no Domênico Gato? Ah, não. Ó, mas vou te falar isso. Já comi os dois. Não! Você já o Domênico? Já comi os dois. Olha, Aguinaldinho vai ficar com ciúmes. Dependendo do dia. Ele comeu minha linguiça. Esmagador de linguiça. É, ali. Lá do esmagador ali. Porque o camarão tem aquela... Camarão tem mais um pouquinho de linguiça? Ô, seu Bento, o camarão tem aquela tripinha preta, né? Tem. Assim, é o intestino. Tem que tirar, assim, tem que tirar. Nojento. Mas tem gente que come com aquilo lá também. Deus que me livre, eu não como. Ah, eu acho que eu já comi também. O Patrício lambe a barriga do camarão. Ah, que nojo. Dele com a língua. Que nojo. Não, mas ó, bacon, os cardiologistas que me perdoem, o Incor que me perdoe, mas ó... Vale a pena ter um infarto pelo bacon. Não fala isso, que falou. Louco, que isso? Ai, cara. Tá com o microfone na mão, seu bacon. O que você acha disso? Ah, mas bacon é o céu. Bacon é o céu, velho. Olha, você sabe que essa é uma das coisas que eu sei que é muito bom? Não como. Porque eu me sinto como se eu estivesse fazendo assim, pecado. Me entupindo na hora. Você sente borbulhando dentro de você, Eva. É verdade. Tá vendo? Você concorda comigo, então. Você estaria cavando a morte, praticamente, Sombra, ou não? Comendo bacon. Não, o bacon me dá simplesmente a sensação de que eu tô cavando minha cova. É. Mas, ó, bacon com ovos, nossa. Outro dia eu vi uma matéria tão legal, cara. Adoro. Eu vi uma matéria, quando você fala assim, não, vou ver essa matéria e vou guardar como uma verdade pra minha vida. O cara falou assim, olha, manteiga não é esse mal todo. Eu falei, mas fiquei tão feliz, não quero ouvir mais nada sobre manteiga. Quero ficar só com essa última opinião. Que manteiga é bom demais, manteiga é bom, cara. É bom. Manteiga é muito bom. É bom. Aquela tradicional. Ô, Mota, às vezes você viaja, principalmente pros Estados Unidos. Mas existe, mas manteiga para mim, manteiga é manteiga. Ah, não, tem uns caras que vendem aquela manteiga misturada com margarina, para. Não, peraí. Para, isso é horrível. Não, da latinha. A pessoa que inventa a tal da manteiga hidrogenada com margarina. Nossa, aquilo é horrível. Sabe, tem que ser enterrada no deserto, só com a cabeça pra fora, e ficar enfiando manteiga com margarina na boca. Para, velho. É nojento aquilo. É aquela lá. Você tá de brincadeira. Manteiga é boa, tira a marquesa, velho. Ó, o Vitor Afonso Nepomo, ele mandou um tweet aqui pra vocês. Vocês ficam falando de Libertadores, o Domingo faz cara de choro. Por que choro? Sou eu, que Vitor Afonso Nepomo. É, em compensação, aqui o chupa que eu mandei pra você, que tá bombando, velho. Nossa. Pô, você tá dando bloco em todo mundo, velho. Um minuto, deixa eu explicar. Os caras tão reclamando. Sabe por que eu dou bloco? 70% do Twitter do Ben já é bloqueado. Não. Eu dou bloco, eu não tô xingando ninguém. Eu dou bloco pro cara que xinga. O cara quer brincar. E se mandar o chupa? O cara quer brincar, lógico que eu aceito. Então fala aí, o chupa, pode tirar sarro. Chupa também. Agora o cara fala, ah, chupa seu galinha, chupa seu filho do não sei o quê. Mas eu só bloqueio, eu tenho todo direito. Deixa eu não quero ter esses caras no Twitter, é óbvio. Deixa eu explicar pro rapazinho aí, que não sei quem é o nome Victor, dele. Victor Afonso Nepomo. No mínimo deve ser corintiano, né? Deixa eu ver, peraí. Não, mas no mínimo, é um, é outro. Ah, é dá bola, Domênio. Acabei de ver o nome. Não dá bola, Domênio. É, Domênio. Até porque agora quem dá bola é o Santos. Entra a cabeça, quem dá bola é o Santos. Não, eu vou explicar pra ele o seguinte, rapazinho aí. Tem que ganhar o campeonato. Se não ganhar, não adianta nada ser vice. sair na primeira fase de serviço, pra mim é a mesma porcaria. Não ganhou do mesmo jeito. Sair na primeira fase é vergonhoso. Não ganhou do mesmo jeito. Sair na primeira fase é vergonhoso. Sair na primeira fase não é tão vergonhoso quanto sair na pré-Libertadores. E na pré-Libertadores. Essa é pior ainda. Não, mas o Santos não tá porque ele não quis. O time do cidadãozinho que ele falou aí saiu na pré. Sabe disso, Basta. O que é mais vergonhoso que é o pior. E o mais vergonhoso não é ser eliminado ainda na fase de grupo. É mais vergonhoso ainda o time ter duas chances de pegar uma vaga na competição pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e não conseguir. Ô, mano, agora é o seguinte, ó. Vamos esquecer Libertadores, vamos falar do campeonato mais importante. Boa. Que é a Copa do Brasil. Certo, ontem passou o carro, 3-0 tá? Reserva. Você vê, com o time B, o Joel fez o gol, não comemorou. Estão pegando no pé dele? Não estão pegando no pé dele. Na verdade, até questionaram por que ele não... Quem? O Joel. Porque ele não comemorou no gol e tal. Ele falou, não, na verdade foi um protesto meu, porque comigo mesmo, porque eu me vejo não estando numa condição física aí tão boa. Não tô num nível técnico bom. Então foi mais uma questão. Bom, foi um protesto do Joel contra ele mesmo, num gol do Santos que ele marcou contra o Santos. Sim. E num jogo que o Santos foi eliminado e o Santos foi classificado. Sim. O Santos foi eliminado e o Santos foi classificado. É meio esquizofrênico, né, velho? Deixa eu chamar o seu Ben pra explicar isso aí. Eu sei como que é isso. Sabe, quando ele tá com aquela fumacinha na cabeça. Mas o legal, seu Ben, é que o Santos, por mais que estivesse com praticamente todo o time reserva, né? Com exceção aí o goleiro Vanderlei, né? Mas se comportou bem, jogou bem, até o lateral da base, o Igor, apareceu bem. Só o Caju que ainda peca algumas vezes. Caju tá verde ainda, né? Tá verde. Então, Ronaldo Mendes jogou bem. O Elano, por incrível que pareça, fez uma boa partida. Apesar que a gente não pode também vangloriá-lo aí, porque acabou enfrentando o Santos do Amapá. Meu, não tinha ninguém na vila, velho. Mas é porque... Quantas pessoas tinham? Ah, em torno de acho que 3 ou 4 mil pessoas, ô Mota. Gente, é Santos do Amapá, cara. Santos do Amapá. Mas e outra Santos também. De Santos. Qual que é o... Santos de Santos. E outra, qual que é o intuito do cara num jogo desse aí? E na verdade a torcida já tá interessada no... Qual é o intuito? É Copa do Brasil. Mas vai passar. Você acha que o Santos tinha chance de perder do Santos do Amapá? Não tava passando em lugar nenhum, tava. É crise, né? Tava passando sim. Tem que economizar, pô. Passando no Sport TV. Economizou. Mas nem todo mundo tem. Não, mas na verdade, olha, o Benjamin, entendo. Copa do Brasil. Mas primeira fase, velho. Foi 10-1 pro primeira fase. Não, e outra. Mas é o gente, hoje em dia, o Benjamin, o futebol hoje tá caro. Quanto que custou o ingresso pra ver o Santos e Santos? Em torno de 30, 40 reais a arquibancada. O cara que tem 30 e 40, ele prefere guardar pra ir num jogo, por exemplo, contra o Dax, que é final. Mas Dudu, você tá em Santos, que é uma cidade desse tamanho, não tem nada pra fazer, velho. Não, é verdade. Não, não é assim, não é verdade. Você vai ver o jogo, você vai andar na praia. Isso não é verdade. Eu trabalhei lá e tem muito lugar pra ir sim. Olha, gente, tô ok. Depois a gente vai discutir o cenário do entretenimento, a cena de entretenimento de Santos. Sim. Né? Boa. Mas e complementando que o David Braz e o Vitor Ferraz estão confirmados pra final de domingo. E a carga, que era de 7 mil, virou só 4, por quê? Ah, por conta de uma preferência do Aldax, né? Eles inicialmente tinham negociado 7 mil ingressos para a torcida do Santos, acabaram reduzindo essa cota, e os 4.100 ingressos que foram cedidos para a torcida do Santos, eles se esgotaram em menos de um dia, né? Em torno de, acho que 8, 9, 10 horas, né, de comercialização. Uau. Outra coisa, mano, olha pra mim. Olha pra mim, mano. Deixa eu te falar. Uma coisa. Peraí, deixa eu te falar. Uau! Olha, 4 mil ingressos em 9 horas. Peraí. Mas que final sem graça, né? Final xoxa, velho. Com o Paulo Danel, mas que do Osasco ao litoral. Não, eu tô falando sério. Mas se fosse Corinthians e Aldax, você ia falar que é uma final sem graça? Sem graça. Teria que ser Corinthians e Palmeiras, gente. Gente, é uma final sem graça. É uma final, infelizmente, é uma final sem repercussão, sem... Você vai ver domingo. Não, mas ó, se você pegar a final de Copa do Brasil, Flamengo e Santo André, pra mim foi uma puta final. Ai, nossa, pra que tesão. Nossa, ficou na história. Gente, o Maracanã com 100 mil pessoas. Mas para, gente, desculpa. Não é questão de questão. Com todo respeito ao Santo André, mas não tinha que estar lá. Nós vamos ter duas finais de campeonato agora, que não vai dar, duas partidas não vai dar 16 mil pessoas, 17. Falar uma coisa pra você. Eu não vou falar que nós iremos vingar o Corinthians, porque isso dá azar, né? Você mostrou isso daí na semana passada, mas... Mostraremos como se ganha do Aldax. Então assista a final, assista o jogo, assista e veja uma aula de futebol. Assista. Ai, nossa, como eu queria trocar de lugar com você, disputar a final do Paulista na Libertadores. Queria. Você queria sim. Campeonato Paulista com uma final entre Santos e Aldax, significa Copa Rodoanel, ligando Osasco ao Litoral. Vocês estão de brincadeira, gente. O Campeonato Paulista precisa de Corinthians com a quantidade... e Palmeiras, cara. Ô, mano, fiquei impressionado com a quantidade de ingressos vendidos em 9 horas. Quantos? 4 mil. Uau, olha, mas tem time grande aí que não consegue fazer isso em 2-3 dias, hein? Não fala assim, velho. Aí na primeira fase de Libertadores. Primeira fase, fala aí. Então, mas tem time aí que não consegue colocar 50 no seu estádio. Que time? O seu, por exemplo. Ué, põe jogo aqui no Pacaembu, você vê, não dá 30, 40? Não dá. Em jogo comum. Não dá, vai, você sabe que não dá, vai. Mas, ô Molina, diga aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver agora a notícia que tá no Globo Esporte aqui. Investidor do Audax dá bronca em Tietê durante o treino. Aí tem aqui as imagens, Domênico Gato. O cara jantando toco, tá certo, do Tietê, porque todo mundo sabe que o Tietê assinou com o Palmeiras, né? Mas é um já absurdo isso, né? Já tem um pré-contrato acertado com o Palmeiras. É. E o cara puto da vida aqui, falando, dinheiro aqui nunca foi problema. O cara esbravejando pra cima do Tietê ali, inclusive o grupo de jogadores. É até meio constrangedor a cena, Domênico Gato. Ele discutindo ali, falando um monte ali, os jogadores meio de cabeça baixa ali no centro do gramado. Aí o Fernando Diniz, que tinha saído da coletiva, foi lá, abraçou o cara e tentou tirar ele de perto ali do grupo dos jogadores ali. Ele continuou ainda caminhando pelo gramado aqui, com outro pessoal que deve ser da diretoria do Audax. Mas é uma situação um pouco inusitada. Eu acho também que é absurda a cena, porque esse senhor aqui é... Quem ele é, mano? Ele é um investidor, ele chama Mário Teixeira. É um investidor, dos caras que não, é o dono. Ah, então, é o investidor do Audax. Não, o dono. Mas tem outras pessoas que conseguem. É o Ney Teixeira? É o Ney? Esse cara aqui é o dono. É o Ney? É o presidente do banco lá? Não é presidente, ele é o Ney Teixeira. É o diretor do Bradesco. É o Ney, né? Mário. Desculpa, Mário. Com todo o respeito, o dono que é tem ele. O dono, aí esse cara aí, o Ney esse é o cidadão que tá aí. O dono do Audax é ele. Mas como é que ele quer falar com o outro? Ele tá recebendo a proposta do Palmeiras, velho. Não, mas é que tá, Domênico. Tá louco. Eu entendo, completamente vazado, né? Esse é o grande problema. O cara que vazou. Esse é o grande problema. Do Palmeiras. Peraí, gente. Mas peraí. Independentemente de ter vazado ou não ter vazado, Domênico Gato, se coloca na situação. É a mesma coisa, amanhã chega uma proposta aí, por exemplo, aí pro Gabriel Jesus do Barcelona. E ele fica com a cabeça distante aí numa final que o Palmeiras vai disputar contra qualquer outro time. Proporcionalmente falando, é a mesma coisa aqui. Eu entendo, eu também acho que o cara tá errado de fazer isso daqui perante todo mundo. Ele teve o jogo pra ver se ele ficou com a cabeça baixa. Mas, Domênico, você vê lá, por exemplo, o Tietchan é negociado com o Palmeiras. O Camacho é um jogador que pode sair. O Bruno Paulo, idem. Mas é normal isso? O Juninho que vai voltar pro Palmeiras. Mas é que tá, é normal, Domênico Gato, até página 2. Se fosse com a gente ia tá puto. Por exemplo, aquela situação ali em que o Götze, lembra do Mário Götze, quando ele saiu do Borussia pra jogar no Bayern? Final da Champions. E antes da final, ele já tinha acertado um contrato e vazou isso daí, inclusive o cara não pôs nem ele pra jogar. Isso gera um mal-estar. Deixa eu dizer, mano. Porque numa dessas, Domênico Gato, esse Götze, ele ia jogar contra o time que contratou ele, é diferente. Ué, o Neymar com o Barcelona funciona só. Tá errado. Mas é que tá. O jogador, Benjamin, numa dessas, se tiver uma dividida, por exemplo, um jogador do Santos contra o Tietchan, independente de quem seja o jogador do Santos, se o Tietchan tirar o pé, vão falar, tá vendo? O cara já tá acertado com o Palmeiras. Mas você já acertou, por que ele vai tirar o pé? Mas isso não é o jogador que vazou, gente. Por que ele tiraria o pé? Pra não se machucar, Domênico. Mas ele tirar o pé, se machucar. Já comprou o cara. Mas o Benja. É um erro. Mas o Benja não. Vocês estão fazendo essas observações porque é um dado. Não, lógico. Se fosse com o time de vocês, vocês iam estar puto aqui. Se você fosse o dono do time, você ia estar puto. Mas não falei que o dono do time tá puto. Peraí, deixa eu só falar um negócio. Se fosse no meu time, eu ia ficar puto. É diferente. O cara tá jogando no Audax. Você tá louco, com todo louco. O respeito do mundo ao Audax, porra, que velho. Merecidamente está numa final de Campeonato Paulista. Agora, eu tô lá jogando no Audax. Vem o Palmeiras, vem o São Paulo, vem o Corinthians. Louco. Me contratar, eu vou falar, agora eu não quero. Pô, velho, eu preciso ver meu futuro também. Ô, Sombra, é a mesma coisa dos nossos clubes quando recebe proposta de Barcelona. O cara fica, vai embora. Lógico. Vai embora. É, ele quer ganhar dinheiro. Exato. Então, e veja como a torcida do Santos ficou pé da vida quando depois se colocou a suposição de que ele enfrentou Barcelona e foram humilhados pro Barcelona já vendido. Já vendido. Mas é diferente. Ele foi jogar uma final. Diferente. É diferente. Uma coisa, se o Tietchan vai jogar uma final pro time que ele vai... Que ele vai enfrentar é outra história. Não, veja. O Neymar não poderia ter sido negociado antes com o Barcelona e a velha disputar a final contra o time que o contratou. É diferente. Deixa eu falar um negócio. Se o São Paulo, por exemplo, vai para a final da Libertadores e antes dos dois jogos da final da Libertadores, já começa a vazar. É anunciado, por exemplo, Ganso está vendido para o Real Madrid, para o Milan, não sei mas aonde. Mas aí é um possível confronto, mas ferrou. Aí não tem confronto. Ferrou, não joga, Domingos. Não, mas não ferrou nada. O Audax não vai jogar o brasileiro, não vai jogar... não é isso, vai ter final com o Palmeiras. Não é isso que eu tô dizendo. É o título, gente. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Jorginho. Vai ficar é a mesma coisa do Jorginho. Hoje tem um papo rolando no Rio de Janeiro que o Jorginho já acertou com o Cruzeiro. É a mesma coisa, você não pode fazer isso. Porque aí o São Paulo vai jogar uma final e os caras falam assim, primeiro que o torcedor já vai pro campo puto falando, ó, o nosso melhor jogador vai embora. Eu discordo. Segundo lugar... Qualquer erro dele vai falar, tá vendo? Fala assim, ah, tá com a cabeça lá. Então tá bom. Então vamos lá, eu vou discordar e vou dar um exemplo muito claro. Muito claro. Isso vai de jogador pra jogador, gente. Vocês estão falando de um cara que ainda nem jogou e nem tirou o pé ou colocou o pé, porque nem teve. Isso calma, eu que não é melhor esperar a final, porque é o seguinte, o Luizão no São Paulo tava vendido e entrou numa bola rachando não, e quebrou não, o pé dele. Corinthians. Foi no Corinthians. Então, pronto, no jogo então, contra a Portuguesa no Pacaembu. E aí, você falou o quê? Mas aí é exceção, aí, Domenico Gato. Então, espero o cara jogar. Puser, mas, gente... Espero que se te arrebentar com o Santos. Mas, gente, a questão não é esperar. Que não. É igual a mulher de César. Não basta ser sério. Não precisa parecer sério. Mas se o cara fizer um gol? Meu Deus. Ninguém tá aqui discutindo, Domenico Gato, a índole do jogador. Mas é uma situação que, se acontecer, todo mundo vai ficar puto. E todo mundo tá esquecendo uma coisa. Nós estamos falando do ponto de vista do torcedor. Agora, se coloca no lugar do dono do time... Que o cara lá fez investimento, pagou em dia. O dono do time fala assim: peraí, bicho, você tá com a cabeça na final ou já tá com a cabeça no Palmeiras? Mas peraí, o dono sabe. O cara da final tá indo pra jogar. Como que você fala? Eu concordo. Eu concordo com você. Eu concordo com você pelo lado do cara. Agora, como é que você chega... E o que tá questionando aqui é a bronca do cara. Agora, você chega, como você. Tudo bem, eu entendo o lado do cara. Agora eu quero entender o lado do Tietê. Como é que você chega pra um cara que tá aí, tentando seu lugar ao sol no futebol, que veio o Palmeiras... Você fala assim, olha, depois que acabar o campeonato, a gente conversa. É duas semanas, velho. Gente, não é isso. Às vezes é oportunidade. Nossa, numa dessa, o cara chega pra falar assim, ô, Tietê, é agora. Ou você fala assim, ou não, eu não vou voltar mais. Tem o Corinthians e o Palmeiras querendo o cara. O cara é bom, Benja, vai ter cara atrás dele. O Benja, o cara é bom, vai ter gente atrás dele. Eu até entendo o que você fala. Mas quando o cara tá numa situação, eu nem sei se é a situação do cara, porque eu não conheço o Tietê. Tá numa situação, você tá num time pequeno, você deve ganhar uma grana que não é das mais altas. Se amanhã fosse um jogador do Corinthians ou do Palmeiras, vocês iam estar dando chilique aqui. Mas é diferente. Não, não é chilique. Não é diferente. Não tem como controlar, gente. Da mesma forma que o diferente. Não podia ter vazado. Eu não dei chilique. Não, tá terminando. Eu não dei chilique nenhum quando o Jadson saiu, quando o Renato Augusto saiu. Por quê? Porque, velho... Mas eles não estavam vendidos à beira de uma final, Benjamin. Peraí. Não era uma véspera de final. Ok, mas se a final fosse contra o Palmeiras... Eu acho que seria um absurdo o Tietchan aí o presidente fala, você não vai nem entrar na final. Aí concordo. Caberia a situação aqui. Aí não é isso. Gente, não é um time pequeno caindo jogar no Palmeiras. Vocês querem acabar os quentes? Segue o jogo, sem falatório. Olha, cada um tem uma opinião, tá certo? Todo mundo já entendeu quais são as opiniões. Agora o Mano vai dar a opinião dele sobre a Bozano, né, Mano? Opa, com certeza, Sombra. Aqui, ó. Um dirigente do Corinthians falou pra mim, ó. Nunca falamos no Tietê aqui no Corinthians. Uma pessoa que tá nos ouvindo no rádio, dirigente do Corinthians, tá mandando pra mim aqui, ó. É que foi nunca falado, falamos no Tietê aqui. Mas foi comentado em vários jornais. Não então, é nós que estamos... Sim, né? Não, é porque às vezes os caras também jogam, que é pra pressionar vender, né? O cara ao vender. Então, mas estão falando. É bom o Corinthians ficar ligeiro com isso daí também, porque o Corinthians, ele vende jogadores. Mesmo que o jogador falou, opa, recebeu uma proposta do Corinthians, todo mundo já cresceu e falou, opa, se vai pro Corinthians é porque o cara é bom. O Corinthians, ele vende jogador mesmo sem ter interesse. Ah, mas isso existe. Olha, o clube lá tá querendo e não tá. E o Paulo Nobre, ele sabe que o Palmeiras não tem um departamento de inteligência como o Corinthians tem, porque o departamento não é verdade. O departamento de inteligência do Corinthians, que analisa jogadores, é interligado com o FBI e com a Escola de Milhares. Fala da Bozano. É verdade. Fala da Bozano que vocês tomaram chapéu, vai. Chapéu nada. É, o diretor aqui falou, não queremos essa traga. Tomou chapéu. Não falou traga, não. Isso é não falou nada. Quem falou? Ele pensou. Isso tudo é pra não falar que tomou chapéu. Deve ter pensado. Atrasado. Domenico Gato, você que tá fedendo, ouve só essa... Você tá fedendo? Sim. Bozano, você Bozano já sabe. Ah, então você não tá fedendo, você tá cheiroso. Bozano, você já sabe, Domenico Gato. Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, amigão. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso sabe para quê? Para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, amigão. É uma porrada no vilão da transpiração e uma voadora no vilão do mau cheiro, Domênico Gato. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século. Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil, cara. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e mais, Domênico Gato, um conjunto de copos de shot dos heróis, cara, se liga. Legal, hein? Tem um copinho do Batman, tem um copinho do Superman, tem um copinho do Lanterna Verde, tem um copinho do Flash, é demais, cara, esse kitzinho ficou top demais, é um baita kit da Bozana, hein, cara? Basta ligar aqui no Estádio 97 falando a seguinte frase: proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível Boa. Como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E se você tá procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Olha aí. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição para crítico nenhum botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Olha só, Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$ 37.690 e taxa zero em 30 vezes. O Prisma 1.4 com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. E eu vou te falar uma coisa, hein? Já tive a oportunidade de entrar no Prisma e vou te falar. E esse é o carro, hein? Ó, até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor, hein? Estádio 97. Estádio 97, da Energia 97. Também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também o oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Esser, construindo com valor. Seu Bento, chama aí seu Porto, Bento. Vamos falar do Porto. Ah, vocês. Nós. E o Domênico? Fala de nós aí. Olha, como tá de férias, a melhor manchete é do Mota. É. Que férias, tá louco. Ah, melhor manchete é minha, Domênico. Desculpa, chefinho. Meu Deus. Não, mas só... Novidade na loja do Estádio 97. Lançamento, chegaram os relógios do Palmeiras na loja do Estádio 97. Eu tava esperando, Domênico. Você tava me perguntando toda hora, isso olha. Combinou, hein? É, ah, não combinou sim. Isso. Ah. Não foi bem assim. São oito modelos incríveis. Sim, senhor. Tava esperando, sim, senhor. Ó, fala aí. Oito modelos incríveis, oito? Dodô. Oito. Ah. E aí você, qual é o seu estilo? Mais esporte? Mais social? O do Domênico é conservador ao extremo. Não, mas eu gosto dos dois. Por exemplo, eu gosto. Um cronômetro, sim, um ponteiro. É mais um disco, né? Eu gosto do esporte e eu gosto também daquele mais social pra mim fazer os meus casamentos. Boa, é isso aí. Eu preciso ter dois. Então. Eu vou comprar dois, né? Na loja do Estádio 97, tem. Vai lá, confere cada modelo mais bonito que o outro, viu, chefinho? É verdade. Então acesse hoje mesmo, palmeirense. Qual que é? Loja do Estádio 97. Aqui pro brother meu. Eu vou olhar agora. Pagani aqui. www.lojadoestadio97.com.br. Vou ver qual que eu pego aqui. Tá bom. Legal, bacana. Fala do Palmeiras. Varia de quanto aí? Tem relógio de quanto a quanto? Você que sabe. A média é 100, 300. É de 100 a 300. Preço acessível, aqui. Né? Não é, preço acessível. É? Muito bom. Então eu vou ver um modelo de um relógio aqui. Dar? Eu vou dar de presente. Vai dar? Pra quem? Vou dar de presente. Já vou dizer pra vocês. Mas pra quem é o presente, senhor? Já vou dizer pra vocês agora qual o relógio que eu vou dar. Olha só, hein? O relógio do Palmeiras? Sim. Lógico. Olha aqui, olha. Eu vou dar agora de presente. Olha. Primeiro palmeirense esse que fechou... Esse é o do Valdívia, vem sem ponteiro, é esse? É cronômetro. O primeiro palmeirense... Anota aí, Bá. O primeiro palmeirense que fechar hoje o resort do Estádio 97... Ligando agora na Lotus Travel, 2896-4665. Ah, olha. 2896-4665. Repita. Atenção, palmeirenses, estão todos de férias. Repita. Atenção, tem tempo pra isto. Lá de férias, o primeiro palmeirense que fechar o resort do Estádio 97 com a gente pra ir lá no Bourbon de 10 a 12 de junho vai ganhar o relógio masculino digital esportivo do Palmeiras. Boa, esse relógio é legal, velho. Relógio que você encontra também à venda na loja do Estádio 97. Boa. Olha que bacana, hein? Sensacional. Não é bonito? Sensacional. Poxa vida, gente. Olha, é palmeirense que se preza. Palmeirense tava esperando tanto, perguntando toda hora. Chegou. Mas o Domênico, o Palmeiras tá contratando um cara que tá causando polêmica. Sim. É o Tietchan, tô brincando, vamos falar disso de novo. Ah, o Tietchan. É, o Palmeiras é isso aí, Domênico. Contratou o Tietchan. E aí, Benja, nós? O Tietchan. É. E segundo a minha informação, quem soltou a nota que o Tietchan, o Corinthians queria, era o meutimão.com.br. Ah, é? É isso aí. Traíra, velho. Mas tranquilo, viu? É, o Palmeiras tá lá, tá treinando, vai pro interior, Domênico. E segue. E você viu que o Domênico, o Palmeiras também, aí, estavam falando isso aí, alguma notícia aí, que alguns times da Europa tem um desconto aí, se quiser comprar o Gabriel. Eu chega vi. A 20%. Eu vi. É o Real Madrid. Tem 5 times na lista, né? Os principais times. Não, ô Motinha, ele assim? Pediu pra constar. Não, ele pediu pra constar em contrato alguns times aí pra que ele pudesse ser vendido por um valor menor que significaria a partir de 24 milhões de euros. Então, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United tem mais um. Então o Gabriel PSG. Jesus, ele joga com equipe 20% off. A Juve não? A 20% Juve não? Off. A Juve eu não lembro. Eu sei que era Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, o PSG e o outro que vocês acabaram de citar aí. A Juve é um grande time italiano, isso não há negado. É o maior time. Não há como negar. É o maior time da Itália. Não há como negar, né? Mas assim. Hoje atualmente é. Mas o que acontece. Sempre foi. Que mesmo não, com essa garotada sempre. Aí, pro Gabriel Milan Jesus, é maior, pra essa garotada aí. Quando fala de ir pra Europa, os cara pira, é Real, véio. É Barcelona, agora o PSG, porque tem o Ibra, né? Porque contrataram vários jogadores, o Di Maria, mas né? Peraí, tá na vitrine, né? Jogador colocar em contrato, Sombra, tudo bem. 20% de desconto. Tem lá, talvez, o contrato lá de 40 milhões, a multa rescisória. Não, mas se for pra esses 5 times que eu selecionei aqui, eu faço por 24. Ou seja, o Gabriel Jesus, ele abaixou a alcinha, velho. Gente, o país tá em crise. O cara tem que botar desconto. Mas os que podem pagar mais... É, os caras que pagam mais, velho. Tem uma cláusula no contrato do Gabriel Jesus que vocês não falaram que é a mais impressionante de todos. Ele citou 5 dos times mais ricos do mundo, não, véio. Mas você não citou o mais importante. Qual delas? Black Friday. Vai ter um dia que se você comprar o Gabriel Jesus no Black Friday... Você vai ter 60% de desconto. Cima do preço de tabela. Isso que é um cara com talento, hein, velho. Que loucura. Pode falar, se vier uma proposta de 25 milhões de euros pro Gabriel Jesus... Vai rapidinho. Vende. Vai rapidinho. Não, e é muito difícil comprar em jogar... Olha, porque o Neymar foi por quanto? Neymar pro Santos foi 17. Não, pro Santos foi 17. Foi tudo isso, 17 pro Santos? Foi pro Santos, foi isso aí, mano. Teoricamente sim, né? Mas é. Prática... Mas é o Neymar, né? O Neymar tá um patamar acima dos demais, né? É que a comissão do Neymar custou mais do que o valor do jogador. Entendi. O clube que eu imagino, acho que foi o São Paulo com o Lucas. Olha aqui, ó. É verdade. Tem um detalhe sobre o Palmeiras. O Cuca acabou ficando lá e dormiu no sofá lá. Vocês estão sabendo, não? Como assim? O sofá da sala de comissão técnica do Palmeiras foi a cama do Cuca na virada de quinta para sexta. O treinador tem se dedicado quase que a um tempo integral à preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. A começar pela reformulação do elenco e decidiu passar a última noite, né? Ah, isso é mágico. Na própria academia de futebol para não perder tempo. Não posso perder meu foco, minha convicção. Eu estava vendo o jogo do São Paulo contra o Toluca pelas oitavas de final da Taça Libertadores e já fiquei aqui para o dia seguinte. Né? Para dizer que não tem lido ou ouvido o que dizem a respeito do seu trabalho no clube, ele diz assim, às vezes me contam, mas eu prefiro não ler, não ouvir. Porque se eu ouvir a sua opinião ou a do outro, a sua é uma e a do outro é outra. E eu tenho a minha e o meu foco. Se for ver o que cada um pensa, o que eu tenho, né? O que eu não tenho, né? E argumentou ele. Foi isso que ele disse aí. Então ele ficou lá, dormiu, ele tá focado. Mas você acha que bateu um arrependimento? De repente. Que arrependimento? Vocês estão loucos. Vendo o jogo do São Paulo, falou, podia estar São lá. São Paulo, o cara tem que assistir jogo. Ou do Santos também. São Paulo, lá não é São Paulo. Essa coisa de ouvir a opinião de um e de outro, faz que nem o Benjamin. Ouve as duas, tira uma média e fica no meio. Benjamin? Não, o Benjamin não ouve. O cara tá no Verdão, você acha que ele vai. O Benjamin falou que ultimamente ele só ouve o Safra. Ele falou, só ele. É, mas é melhor não ouvir, não. Bom, mas é, enfim, o Cuca tá focado realmente pra tentar montar o time do Palmeiras e ver o que, que vai acontecer, né? Vamos torcer pra que ele monte esse time. Ah, mas isso aí também, ô Domênico, na boa, com todo respeito ao Cuca, fazer esse tipo de joguinho de cena é igual você. Por exemplo, você é um cara que se dedica à rádio, mas você não precisa dormir aqui no banco da rádio pra começar a trabalhar. Saber que você tá trabalhando. Ah, mas se o Cuca precisar daquele saco de dormir que tinha aqui... Nossa, aquele lá com cheiro de chulé, velho. A gente vai emprestar o saco de dormir pro Cuca, ué. Ô, seu Bento, o Domênico quase dorme aqui também. Corinthians? Scream for me, Corinthians! Isso é maluco, Coringão, isso. Coringão! Uma novidade é o Giovanni Augusto, já voltou a correr, hein? Rapidinho, hein? Ah, você viu? É a baba benta do Tite, cara. A baba benta. Tem que falar realmente, é ácido, o departamento lá de fisiologia, os caras são ciborgue lá, tô meio... falando, mano. Lá no Corinthians é mesmo, é verdade, cara. Porque como pode o cara tão rápido? Mano, se o Wagner Montes viesse tratar no departamento médico do Corinthians, ele corre São Silvestre. E se não for o melhor tempo do Domingo Gato, é o segundo melhor. Vai empatar com os quinianos, velho. Você tá maluco? Não, Aí, WG... Não, é WM. Wagner Montes? É. Nossa, velho. Cola aí, cola aí. Cara, o Corinthians tá aí. Eu vou ligar lá no Corinthians lá pra ver se pode ir, mano. Mas fala aí, Bento. Esperar, semana que vem, né? Esperando aí acontecer. É, então, Bento, eu acho que essa partida do São Paulo ontem, indiretamente, ela vai influenciar na partida que o Corinthians fará contra o Nacional na próxima quarta-feira. Porque quando você tem uma vitória expressiva de um time brasileiro contra um time que tava... teoricamente, numa condição de favoritismo, porque o Toluca fez uma das melhores campanhas aí do primeiro turno, na fase de grupos, eu acho que indiretamente acaba influenciando e pilhando os demais times brasileiros, principalmente quando o time é da própria cidade. Aquele lugar que ele ficou, mano, dos primeiros, você lembra? O Toluca, ele ficou, acho que atrás do Corinthians, acho que foi a quarta melhor campanha, ou a quinta? Quarta. É, o primeiro colocado aí na... Era o grupo, geral, era o grupo da morte, né? Sim, teoricamente era encarado esse assim. Esse grupo da morte parece que tá fraco. Porque na classificação geral ficou ali o Atlético Nacional da Colômbia, seguido pelo Pumas, aí veio o Corinthians. Aí eu não sei a ordem exata ali, se depois foi o Atlético Mineiro e depois o Toluca, ou se foi Toluca e Atlético Mineiro. Mas enfim, não influencia muito. Mas estiveram numa colocação ali confortável. Então, querendo ou não, esse jogo do Corinthians contra o Nacional na próxima quarta-feira, o Corinthians ele tem a obrigação de se impor em campo, assim como o São Paulo fez diante do Toluca também. Porque não basta, Domênico Gato, você neutralizar o adversário só na parte tática e técnica. Você tem que inutilizar o adversário na parte psicológica também. A parte psicológica é tão importante quanto as outras que eu citei. Porque a partir do momento que você começa a encurralar o adversário, que ele se vê numa situação ali de desconforto, que ele não consegue pegar a bola e teu time martelando, você acaba inibindo o cara de criar alguma coisa. O São Paulo ontem, nos números finais, acho que o São Paulo finalizou 23 vezes contra 4 do Toluca. Espancaram os caras, velho. O Corinthians tem que fazer isso com o Nacional. Você vai falar, mas o Nacional não é o Toluca, o Nacional é muito mais tradicional? É, mas o Corinthians também é muito mais time do que o Nacional. E tecnicamente tem obrigação de jogar em casa e ganhar essa partida. Eu acho que o Corinthians ganha bem quarta-feira que vem. E tomara que o Giovanni Augusto volte. E se o Giovanni Augusto não puder jogar, o Marquinhos Gabriel está apto. Ele já voltou a andar, pelo menos? Já. Correu hoje em volta do gramado, já deu uns totozinhos na bola. Mas correu? Quarta-feira que vem o cara vai estar inteiro, bicho. Já era, mano. Você acha? O Centro de Fisiologia do Corinthians, sombra, é como se fosse aí o tratamento do Wolverine, cara. O cara se recupera mais rápido. Os jogadores viram mutantes, velho. As lesões se curam. As partes amputadas, elas renascem. Ah, meu Deus. É verdade, velho. É que o pessoal não gosta de comentar, mas o Corinthians tá fazendo... Aquele negócio lá de células-tronco. Foi o departamento médico do Corinthians e o departamento fisiológico que começou com essa pesquisa. É. O Tite faz plantão no DM do Corinthians, mano? Por quê? Pra poder curar esses jogadores aí tão rápido. Não, nem precisa, mano. O Tite é um semideus, mano. O Tite, ele faz milagres em poucos minutos, cara. É um animal. É verdade, um índio, véio. Né, velho? Pô, outro dia, mano, chegou um mendigo lá, ô Motinha. Com meio pão com manteiga, cara. Lá vem. Cara, o Tite não multiplicou as metades dos pães do Sobrado. Acho que veio 25 pães com manteiga pro mendigo, velho. Ah, para, vai. Pô, deixa eu mandar um abraço aí, é um animal. Meu amigo, pro João lá do chalezinho. É nóis, João, tamo junto. Ah, fundi. Ah, começou a fazer frio, né? É. Você começa a mandar um abraço. Fundi. Não, mas eu jogo pra praia. Ajuda que você vai pra praia. Já é mesmo. Você lembra quando a gente foi? Hã? A gente foi no chalezinho? Você não foi junto? Eu não, vocês me chamaram. Foi sim. Ele chegou lá e falou assim, ó, avisa aí que é o Mano que tá fazendo, mandando abraço. Ei. Falou. Eu não dou carteira. Ó, o carro do Mano, quando nós chegamos, tava assim, na calçada já, pra sair. O nosso levou 3 horas. É nada, eita, mano. O carro do Sombra os caras não levam nem pro Valet, porque é aqueles carros caros, fica na frente dos restaurantes. É, fica sempre na frente, né, velho? O meu não, o meu cara esconde na rua de trás. Né? Não é o meu perfil, viu, amigo? Mandar um abraço pro Marcelo, pro Júnior, pra Ariane, pro Luizinho, todo o pessoal do Camarote Único, gente fina pra caramba. Legal demais, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite! Também o oferecimento da BV Financeira, né, Narigudo? Por favor. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! É isso aí, sempre bons negócios para você! Estádio 97 trazendo os ouvintes no 3284-7097. Liga aí, 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, deixa eu ver aqui qual que é a frase de hoje, vamos ver qual que é a frase. Ah, aqui ó, proteção e diversão só com Bozano. E você ganha um kit... É. Qual é o kit que ganha, Bá? Isso aí. É esse mesmo? É isso. Dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman. E mais um conjunto de copos de shot dos heróis. Olha aí, legal esse kit aí de copos, hein? Bem bacana, eu vi. É muito bonito. Você bota, você quer, você vai comprar, tá bom? É isso aí. E quem ligar e disser que recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom? Cartão Zoom. Beleza. E tem torcida Estádio 97 no Camarote Único para Corinthians e Nacional, jogo da quarta-feira. Então o corintiano que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha essa vaga e mordomia, hein? Traslado, comida, bebida, receptivo nota 10, atendimento animal, você vai curtir demais. Essa nova etapa da torcida Estádio 97, muito agora bom. No Camarote Único. Imperdível! Você falou animal, eu lembrei agora do Osmar Santos, lembra quando ele falava pro Edmundo? Animal! Opa. Edmundo, animal! Alô! Falar em Osmar, alô. Eu ouvi os gols pelo Oscar Ulisses, é muito cara bom. O cara é bom, hein? Bom. Oscar é muito bom. Muito bom. Como alô. Pessoa, eu não gosto dele, mas como narrador, ele é espetacular. É mesmo, cara. Isso, cara, é boa demais. Poxa, Benjamin, me passa a impressão de ser uma pessoa excelente, cara. Ele passa isso, bem, né? Cara. Acho que eu dei azar comigo, tô brincando, eu adoro Oscar Ulisses. Alô? Eu adoro. Alô? Quem fala? Omar. Como? Omar? Omar. Omar de Omar Sharif? Lembro. É, Omar Hussein Aboujoque. E quantos anos você tem, Omar? Ó, antes que caia a linha, eu quero ir na torcida Estádio 97. Muito bem, amigão. Você ganhou o direito aí. Você vai ter que entrar, olha, antes que caia a linha, anote aí. Se bem que você pode ouvir também depois pelo rádio, né? Sim. Você tem que estar até às 6 horas da tarde, tá? No dia do jogo, na Rua Tutóia 77. Rua Tutóia 77, aqui esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tutóia é uma vaga 77. Só. É uma vaga só, é só você, hein? Não adianta dar uma de... Bicão, levar a família, levar falar a que família. O Sombra falou que tava valendo pra dor. Manda o teu nome de novo pra gente aqui, por favor. Omar Hussein Aboujoque. Aboujoque. Isso, Joque. Acabou o Joque? Acabou o Joque. Acabou o Joque, não, o Joque tá ali. No ele é Joque, você não entendeu, ele tá um cavalo. Ô, velho, e quantos anos você tem? 5.1. E o bairro? Jardim Ibitirama. Jardim Ibitirama. É fácil pro cigano. Benja, é fácil isso aí. Olha, se for o que eu conheço, é na Zona Leste. Sim, Zona Leste. Nossa, é fácil, né, Benja? Pô. Agora vou te falar, você tem nome árabe, mora na Zona Leste, só pode ser corintiano, cara. Óbvio. Acabou de falar que falou que na torcida, seu índio. Mas é um índio, né? Mas não é. Não sei se você seja uruguaio. Ah, não é, porque o que eu tô falando aqui é o seguinte: você pode ver, se você pegar. A maior parte da colônia árabe. E se você pegar a maior parte da colônia judaica, eles torcem pro Corinthians. Corintiano, é a maioria. Pode ver. É verdade. É fato, são não, números. O Corinthians não tem score. Você sabe que tem São Paulino demais. Não, eu não falei que não tem São Paulino demais, mas a maioria... Não tem, não tem. A maioria é corintiano. A maioria é corintiano. Tem o quê? Não tem? A maioria é... Ah, não, o que que é o... Pode o Dangô vem aqui, ele é o quê? Pô, ele Dangô, é corintiano. O Dangô nem vai em futebol. Pô. Ele mesmo não fala. Gosto, o Dangô nem vai em futebol. Ah, para, que não tem, não mas tem. Mas o... Só tem São Paulo e corintiano agora eu na falei que deles. Só não, tem. Não. Eles vivem num mundinho o de vocês. Palmeirense tem muito não. Japonês. Na colônia, gente, eu não cara. Falei que só tem, eu falei que... A maioria... Se você pegar a colônia árabe e a colônia judaica, a maioria dessas duas colônias torce pro Corinthians. Não falei que só tem. Você tem alguma enquete em cima dos judeus? Tenho. Apresenta. Eu fiz uma enquete. A maioria é corintiano, Sombra. Viu? Não, tô falando judeu, não tô falando de árabe. Tem um instituto? Não, mas a colônia árabe, a maioria é corintiana. Igual a colônia judaica. A maioria que eu falei. É inteligente, claro. Meu Deus. Tem um instituto de pesquisa judaica que poucas pessoas conhecem, chama Datenberg. Datenberg. Verdade. Vocês Datenberg. São uma farsa. Tá bom, então não continua, mano. Ah, digo farsa. Mais, cara. Tá, não mais. Tem o diálogo sombra, o né? Corinthians, ele une povos, cara. Inclusive, Ai, meu Deus. Mas é verdade, o Roberto entrou o mais amado do mundo. Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, entrou essa semana em contato com o Papa, porque só o Papa e o Roberto conseguem, talvez, conciliar as duas regiões ali. Cadê um momento, Fanfarrão? O Corinthians em breve, é possível. Ele estará na faixa de Gaza ali. É, vai lá. Pra selar, quero ver. Pra selar a paz. Manda todo mundo pra lá, manda fazer poropopó. Vou lá na faixa de Gaza. Vai lá, tá certo? Quero ver. O Corinthians vai pra faixa de Gaza pra selar a paz entre os povos. Tá manda fazer por a mais briga. Aproveita, manda pra Cuba, pra Venezuela. Amigo. Mas enquanto o Corinthians não vai pra faixa de Gaza ali pra dar um jeito naquela guerra lá que acontece há milhares de anos, pois o Corinthians estará quarta-feira que vem na Arena Corinthians diante do Nacional do Uruguai, no qual conseguimos empatar por 0-0 jogando fora de casa. E aí, mano, expectativa pra esse jogo aí? O Coringão vai passar o carro? Eu acho que passa, mano, porque jogando mal, eu acho que foi uma das piores partidas que eu assisti do Corinthians nos últimos anos. Concordo, foi 12. Oi? Concordo, Omar, foi 12. Não, foi horrível, o pior jogo, foi duro de assistir aquele jogo e empatamos 0-0 lá na casa deles. Aqui a obrigação é no mínimo uns 3. Isso se, assim... O Tite é o semideus, como você diz, mas ele tem aquela coisa de teimosia. Ele tem umas coisas que ninguém consegue entender. Mas todo isso, técnico tem, velho. A insistência com o Bruno Henrique. Nós não podemos ter um cara com a qualidade do Bruno Henrique no meio-campo do Corinthians. É fraco, né? É muito fraco. Não, não quer não onda do Sombra, não, velho. Não quer não onda do Sombra, não. O Benja concorda. O Sombra tá tentando tumultuar aqui. Mas o Benja concordou. Mas, amigão, hoje, na característica do Bruno Henrique ali, na cabeça de área, se o Bruno Henrique não puder jogar, o reserva imediato é o Williams. Que, inclusive, tá machucado e tá voltando agora também. Mas eu acho que você tá muito influenciado, na sua opinião, por ter visto ontem o futebol maravilhoso do Hudson. É de Catar, que Hudson. Aí você começa a fazer comparação. Quem é Hudson? Hudson famoso é o do Edson e Hudson. Quem é Hudson de São Paulo? Ô, Sombra, só que tem uma coisa. Os caras vieram aqui com 6 a menos. Não pronto. Vai com esse mimimi. Vai, para. Mas você acha que São Paulo jogou mal, então? É. Não, jogou bem pra caramba. Passou pelo River, era o River. Nossa, o River... Nos últimos 5 anos foi a melhor partida do São Paulo, mas... Jogou muito. Mas, amigão, recapitulando seu raciocínio aí, você falou do Bruno Henrique. O reserva imediato dele é o Williams. Você acha que o Williams tá pronto pra assumir a titularidade? O que eu acho do Williams é que ele... desarma melhor, muito melhor que Bruno Henrique, e também tem uma saída de jogo melhor que ele. Ele não finaliza, bom, primeiro que finalizar igual o Bruno Henrique, ele deu dois chutes, assim, de frente pro gol, ele conseguiu acertar a arquibancada. Dois chutes no jogo inteiro. Ralf chutava melhor que ele. Olha, com relação ao Bruno Henrique aí nesse tópico que você citou a respeito de finalizações, o Bruno Henrique caiu demais em termos de remate no gol aí, de finalização, comparado àquele Bruno Henrique da Portuguesa. Aquele Bruno Henrique da Portuguesa era um cara que chutava forte, era um cara que inclusive era responsável até por cobranças de falta ali, e era um cara certeiro. Era uma cobrança mortífera, cara. O Bruno Henrique aí no Corinthians, ele não tem dado sorte mesmo aí nessas finalizações que ele tem na frente da área. Eu assisti esse filme, Cobrança Mortífera 1. Ah, existe esse filme mesmo? Nossa, tá zoando. Mas com relação ao que você disse aí do desarme, eu até acho que o Williams, ele marca melhor que o Bruno Henrique, concordo. Mas em termos de saída de jogo ali, eu acho que o Bruno Henrique sai melhor que ele. Mas eu confio no trabalho do Tite, cara, porque o Tite é um cara que tá ali acompanhando o dia a dia dos jogadores, entendeu? Eu também faço algumas ressalvas com relação à escalação de determinados jogadores. Por exemplo, eu acho que na zaga o Balbuena é mais jogador que o Iago. É, lateral esquerdo, eu acho que o Arana poderia assumir a titularidade no lugar do Endo. Você tem ali, talvez, no ataque, o Luciano, ele é um cara mais participativo que o André. Você tem aí o Marlone hoje, no lugar, talvez, do Alan Mineiro, eu acho que seria viável. Mas eu respeito também a ótica do Tite, porque, volto a falar aqui, é um cara que tá ali trabalhando diariamente com os jogadores, eu acho que ele sabe melhor que a gente, que às vezes até tá se pautando numa partida que o cara possa fazer bem, mas talvez no coletivo, ali dentro dos treinamentos, o cara não vá tão bem como os jogadores que o Tite tá escalando. Mas então, nós não temos tempo, então, mano, nós não temos tempo. É mata-mata, nós não temos tempo de ficar testando, de ficar... Não é merecimento, não, nós não batemos na tecla. Mas eu também acho. Então, merecimento, então, o Romero tem que estar jogando. Entendeu? É, não, o Lucas já não está merecendo. Então, depois que renovou o contrato, ele caiu. Mas esse é o problema, amigo. Eu concordo com você, se a gente analisar frio entre o Luca e o Romero, o Luca hoje, ele não tá jogando a bola que o Romero tá jogando. Mas o Romero é um cara que se destaca mais quando ele entra no segundo tempo, no decorrer do jogo, do que quando ele começa jogando. O Luca, aí eu concordo contigo, depois que ele renovou o contrato, ele não fez boas atuações. Mas o Tite, ele não vai destacar um jogador da equipe titular por uma má partida que o cara tenha feito. O Tite não faz isso. O Tite, quantas vezes o Tite bancou o ano passado o Wagner Love, mesmo o Wagner Love não conseguindo fazer gols? Lembra disso? Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você e pro Omar Sharif aí. Vocês estão cobrando bastante em relação ao futebol do Corinthians nesse momento, em específico alguns jogadores. Também não é uma coisa de ser muito... uma cobrança muito... ser muito exigente no momento. É. Porque, assim, o Corinthians ele perdeu um time inteiro, praticamente. Né? E para aquilo que se esperava, o Corinthians está até muito bem. Não, mas o Sombra, eu não estou cobrando. Inclusive, eu critico a mídia. Ah, mas aqui, por exemplo, olha... Não, eu entendo isso, mas é assim... A mídia acabou potencializando, às vezes, o discurso do torcedor. Porque os caras ficam falando, porque o Corinthians não é mais aquele time, o Corinthians isso e aquilo. Contra o Nacional, eu achei que a estratégia que o Tite usou, jogando fora do Brasil, foi inteligente. Por mais que você tenha dito, mas o Corinthians ele se expôs demais, tá certo? É. O time do Corinthians, mano, ali, não ele não conseguiu jogar a bola. Teve sim. Foi uma estratégia defensiva. Mano. Lógico que teve, velho. O time do Corinthians... teve os caras... A zaga, eles rezaram pra não tomar gol. Mas, velho, no futebol, você tem uma estratégia, não quer dizer que sua barreira, talvez ali defensiva, não possa ser perfurada. O fato de você adotar uma estratégia defensiva não quer dizer que você não tome um gol. Você tá de brincadeira. Mas aonde você tem que começar a marcar, mano? Peraí, o Corinthians ele tá acostumado. Pera lá. O Corinthians ele tá acostumado a adiantar a marcação, tá certo? Começando lá na linha defensiva do adversário, você manda os atacantes pra fazer aquela parede ali para pressionar a saída de bola do adversário para forçar o chutão. Mas nesse jogo especificamente falando, do Corinthians contra o Nacional, foi nítido que o Corinthians ele teve uma postura extremamente defensiva, e isso por determinação tática, velho. Os jogadores, eles não pegaram do nada, falaram, vamos ficar todo mundo encolhido aqui na defesa. Isso daí foi treinado, foi combinado fazer isso. Então tem alguma coisa errada. Depende. O Tite desde 2012... Não é o mesmo esquema. Não, mas é que tá. É, uma coisa é você jogar assim quando você joga em casa. Outra coisa é você jogar assim quando você joga na casa do adversário. Eu acho que você tem que analisar cada adversário individualmente. Na Europa acontece muito disso, tá certo? Os times ali, eles variam muito a escalação, eles variam muito o esquema tático, justamente de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. Aqui no Brasil, existe, infelizmente, esse padrão. Ah, meu time joga assim e é assim que eu vou jogar. Tá errado. Mas assim, olha... É um sinal, é um torcedor ligando que não tá tão, contente. Não, mas né? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não concordo. É um sinal, concordo com você, tem uns jogadores aí do Corinthians que são bem fraquinhos, hein? Bem fraquinho do teu time, vai te catar. O Marquinhos Gabriel é um fraco mesmo. Hã? Fraco, você tá rezando pra voltar com o Santos aí, vai te catar. Tava rezando aí. Não é nem o caso do Marquinhos Gabriel. Falou que ia até pra Aparecida se o Marquinhos Gabriel voltar com o Santos. Ele fez nome por conta do Lucas Lima, eu quero ver ele fazer nome no meio do Corinthians. Não, o Lucas Lima fez nome por causa do Marquinhos Gabriel, é o inverso. Que louco, mano. Eu acredito que ainda o grande diferencial do Corinthians está no banco. Com certeza. Isso é verdade, o Tite realmente faz alguns milagres. Se esse time do Corinthians tivesse com a camisa do Flamengo, meu amigo, não tinha passado da primeira fase. Mas quer dizer o quê? A camisa do Flamengo não tem peso? Não é isso. É isso que você tá querendo falar? Eu tô querendo dar a entender... É que a camisa do Corinthians é pesada mesmo, velho. Não, como se estivesse num time que ainda não tem a sua situação resolvida do que quer fazer da vida tecnicamente, não tem uma linha de conduta. Mas sabe que é engraçado? Não, mais formado, ô, Mar, não tem um objetivo. O Flamengo, se você for ver, é capaz de ter valores individuais melhores. Mas, ô, Mar, sabe o que é engraçado? E não joga. É, até antes de ontem, o Corinthians era a sensação. Nossa, porque o Corinthians perdeu 6 jogadores e o Corinthians está goleando o Cobressal, o Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians está fazendo uma excelente campanha na Libertadores, o Tite é um monstro. Aí o Corinthians vai lá e joga mal contra o Nacional depois de uma eliminação pro Audax no final de semana. Pronto. Nossa, o time do Corinthians aí não é tudo que se esperava. Nossa, o time do Corinthians aí supervalorizaram demais o potencial do time do Corinthians. Mas é a opinião do imprensa. Não, não, mas é que tá. Eu não tô criticando o torcedor. Tô criticando parte da mídia que vai de acordo com a maré. O Corinthians joga bem e ganha, inclusive de goleada. Nossa, o Corinthians é o melhor time da América do Sul. Aí o Corinthians faz uma partida ruim depois de uma eliminação pro Audax. Nossa, o time do Corinthians foi superestimado. Ah, vamos te catar. Às vezes não. Tem as tendências de declínio. Fala, mano. Ô, Sombra, Não, mas a crítica não foi pra você não, viu, meu? Não, eu tô falando, eu não sou da mídia, e o que eu acho é o seguinte... Ele criticou o Mário Sérgio, foi isso. Então, o que eu acho... O Mário Sérgio não acreditava no Corinthians desde o começo. O Sérgio é doido, mano. Só um detalhe, o que eu acho é que a gente também não pode... Tudo que o Tite faz de certo, a gente tem que elogiar, e o que ele faz de errado, nós temos que criticar. Sim, concordo. Nós não podemos aceitar que ele faça coisas erradas... só porque ele deu vários títulos para o Corinthians. Então nós temos que criticar, nós temos que nos descontentar em algumas coisas que ele faz. Ele não é 100% correto, como nós também não somos. Então se ele mantém o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique é horrível, está errado, ele tem que ser criticado. Como ele foi com o Guilherme, ele sacou o Guilherme. Depois de quê? Depois de quantas partidas que o Guilherme fez, que ele sacou... Então ele não é 100% certo e não é 100% errado. Então nós também temos que criticar, não é porque ele deu vários campeonatos. Tite ótimo, não é Deus, é isso mesmo. Não é. Não, então, mas se ele está errado, nem sei. Ele tem que, se ele seguir a norma dele, que é por merecimento, ele tem que mudar o time. Mas, ô amigão, eu entendo aí a sua crítica e o seu ponto de vista. Eu acho que em determinadas posições, eu até concordo. Por exemplo, para a próxima partida, o Alan Mineiro não pode começar o jogo. Tem que entrar o Marlone. O Marlone já devia ter entrado nesse último, inclusive. Mas com relação ao Bruno Henrique, especificamente, eu também concordo. Ele está muito longe de ser o Ralf. Mas eu acho que hoje, dentro do esquema que o Tite gosta de utilizar, e comparado o Bruno Henrique com o Williams, eu acho que o Bruno Henrique ainda está um pouco à frente. Mas eu respeito seu ponto de vista também. Opiniões distintas. Ele não gosta, mano, mas tem o Christian é muito melhor que os dois. Ah, mas não dá, cara. Ó, o Christian de atividade. É a terceira opção do Tite. Se o Christian é a terceira opção do Tite hoje, velho, mas é que tá. Se o Tite hoje analisa os jogadores individualmente, tá certo? Eu gostaria de entender. O cara trabalha com jogadores ali todo dia. Ele sabe porque o Christian é a terceira opção. Mas eu gostaria que alguém do Corinthians falasse qual o problema do Christian. Não é possível... Porque ninguém fala o que tem o Christian. Machucado. Vai ver que não tem futebol pra substituir os outros. Gente, tudo bem, mas que alguém fale, que alguém... Porque o Christian tá no Corinthians. Mas quer que o diretor venha e fale, ganhando... O problema do Christian é técnico? Pô, é isso? Mas ele é relacionado. Paga o salário dele e manda embora, então. É, ele é relacionado, ele vai pro banco. Você entendeu? Aí você não vê, ninguém fala mal do Christian. Aí uma vez o cara fala assim, ah, o Christian e o Tite não se bicam. Mostrou um gol do Corinthians aí na arena... Pô, os dois se abraçaram, parecia que era amigo de 20 anos. Ah, mas será que não foi ensaiado? Tipo, não, vamos desmentir, vamos abraçar. Não, não é. Mas só queria entender o motivo. Acho que pagando 500 pau... Ô, Mar! Oi, Sombra. Grande abraço pra você, que você tenha aí uma bela experiência na torcida Estádio 97, tá bom? Muito legal. Obrigado. Você vai estar lá na Rua Tutóia 77, de lá, vai fazer um esquenta no bar ali do hotel, vai ser bacana demais. Vocês vão pro jogo e quando chegar lá no camarote único, você vai delirar, meu. É animal, viu? Legal. Tá bom? Muita vontade. Só o merchan da... Posso fazer, hein? Pode, claro. Recarregar meu cartão ficou mais fácil com o Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ó, você ganhou um crédito... Ficou mais fácil com o Zoom. Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, pra você gastar como você quiser. Opa, bacana, legal. Show de bola. Legal, obrigado, hein, pessoal. Tá bom. Valeu. Abraço, mano. Abraço. Um abração, valeu. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, mano, já que tá falando do cartão Zoom, por que não já você aproveitar aí e falar dos benefícios, não é não? Opa, vamos lá, velho. Atenção você, ouvinte do Estádio 97, hein, velho. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto! Ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, sem conversinha fiada, sem caô. É isso mesmo, você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único, cara. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar aquela fila, tá certo? Quando você acorda, entra na estação, você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É mais ou menos embora assim, também, velho. O grito da população, na hora que você tá saindo do trabalho, Motinha, meu Deus. É chato. Você nunca mais vai pegar aquela fila monstruosa. Isso porque Zoom chegou pra salvar a sua vida, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, amigão. Você não sabe como é que se escreve, Motinha? Eu sei que você tem uma dificuldade. Como é que é? Eu vou te falar. É, vou soletrar. Ele tem uma dificuldade? Não, não, mas é que eu quis ser parceiro do Motinha. Ah, ele não terminou a frase, picotou uma centena. Não, não. Soletrarei pra você, Motinha, tá bom? Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? É assim que se escreve Zoom. Quer saber mais? Acessa aí, ó. zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, quem disser a frase como o amigão que acabou de participar do Estádio 97 falou agora, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, não é que ele concorre, não. Ah. Não vai concorrer, Motinha. Ele ganha. Ele ganha, um crédito de R$50 no cartão Zoom. E ninguém tá dando nada, né, velho? É, vamos Falso trazer informações aí do porco. Domênico falou, pô, fala mais do porco no programa. Fala de nós aí, pô. É verdade, traga aí ofertas de pacotes de viagem, etc e tal. Não, Domênico, vamos falar de futebol. Pra que ficar falando de férias? Mas, ô, Domênico, antes de você falar do Palmeiras aí, vocês viram o áudio que vazou do Felipe Melo, velho? Não. Você é Felipe Melo, não. Eu vi, mano. Que é o áudio? Qual que é o áudio? Engraçado demais, velho. Seria até legal, velho, a gente pegar e colocar... Não, é legal pra que eu não possa reproduzir aqui. Tem aí no site, acho que no globesport.com, o áudio. Sim. O áudio do... Felipe Melo. Do Felipe Melo aí. Um áudio que, teoricamente, teria vazado entre ele e amigos dele. Que ele falou, mano? Em que ele faz críticas a alguns comentaristas esportivos da TV. Tá brincando. O porquê dele não ir pra seleção brasileira. Eles falam, ele pelo menos cita que esses três comentaristas, ele cita o Casagrande, o Neto e cita também o Roger Galisteu, de que eles pegam demais no pé dele e por isso talvez aí a mídia não colabore pra que ele possa voltar pra seleção brasileira. Mas é legal, velho. O Felipe Melo é meio doido, bicho. Não, mas você viu o final, mano, ele falando? Porque eles ficavam falando muita M de mim, tal, não sei o quê. E o que que eles ganharam? Nem jogaram Copa do Mundo e quer falar alguma coisa. Não, mas depois ele fez uma retratação também, isentando o Casagrande. Ele tirou o Casagrande do balaio, mas as críticas com relação ao Neto e ao Roger Galisteu, ele preservou. Bom, a gente daqui a pouco vai tentar trazer o áudio. Mas, o Dodô, aquele Regis que chegou aí recentemente parece que está sendo encaminhado ao Bahia. Já foi. Já foi? Mas ele acabou de chegar, velho. Já foi. Acho que o Domênico é o cara que vaza as informações. Não vaza nada. Não tá falando que deve ir pro Bahia, o Domênico... Não, já foi. Vazou. Porque foi comentado no... Ô, tia, acho que foi o Domênico que vazou, hein? No dia de ontem foi comentado que ele já tinha Domênico ido embora. Domênico é Nebacetinho do Palmeiras. Nebacetinho. Nebacetinho? Por quê? Porque quando você passa em cima de uma espinha, assim, a tendência é estourar. A estourar? Não é isso. É que ontem... é que vocês não leem as reportagens do Verdão. Boa, Domênico. Ontem foi falado em muitos noticiários esportivos que ele já tinha ido embora pro Bahia. Mas noticiário esportivo que vale é o nosso, meu. Não tem conversa. Você está falando então agora... Então eu tô falando pra você que eu já sabia. Então agora... Sim, Domênico tá oficializando aí, olha. Ah, entendi. Entendeu? Agora que Domênico chancelou a informação, cara. Domênico chancelou a informação. Não nada, que chancelou. O Alione já começou a fisioterapia, né, Dodô? Mas vai demorar. Sem previsão de volta ainda. O Alione vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mano, o Alione tá fazendo fisioterapia no Palmeiras. Volta daqui a quanto tempo, mano? Então, cara, inclusive o choro dele, velho, foi um negócio assim que me sensibilizou. Falei, mas porra, o Alione tá chorando. Nem chorou. Você não viu? Põe na internet aí, Alione chorando. E Alione chorando? Põe aí, me mostra. Mas por quê, mano? E Alione chorando. Alione chorando. Eu falei, pô, será? Acho que fora a lesão, descobriu que o pai morreu. Vocês falam muita bobagem. Falei, além da lesão. O cara deve ter descoberto que o pai morreu. E o que foi? Imagina, ele ficou sabendo que ele ia ter que ser tratado pelo DM do Palmeiras. Não mente. Olha, o Palmeiras fechou. Um jogador, Motinha, no DM do Palmeiras dura 6 meses pra curar. Não mente. Ô, Domênico, o Palmeiras fechou 2015 aí com lucro de 10 milhões de reais. vendo? Tá bom? Tá bom. Mas tinha que lucrar mesmo, né? É. E o Palmeiras renovou depois com... Depois de todo investimento, se não lucrar, é porque a coisa tá feia, né? Renovou com o Vitinho até 2021. Promessa da categoria de base. Vitinho da base, tá. Ele já jogou, né, no Palmeiras? É. Olha, o Cuca é um treinador que gosta de... Colocar moleque. Colocar molecada pra jogar, né? Então, pode ser. Pode ser. Mas pode se ser. A gente vai colocar o áudio, ô, Bá, deixa eu ouvir aqui em Kill aqui antes. É, porque antes, né? Vai que, né? Vai que, né? Se colocar, tem os pi, pode colocar aí o bagulho. Vai, manda aí. Tem... Sabe por que eu não voltei pra seleção brasileira ainda? Porque o Felipe Melo não dá moral pra imprensa. Eu não preciso de imprensa pra nada. A única coisa que eu preciso, ou melhor, que eu precisei para chegar onde eu cheguei, primeiramente é Deus, abrindo as portas, me capacitando, e depois a minha família e os meus amigos. Eu nunca precisei fazer para ir em programa de bem amigos, programa de um, programa de outro, ficar bajulando jornalista de merda, não. Tá entendendo? E eu não voltei para a seleção porque qual da imprensa, a verdade é essa, entendeu? Mas vamos ver se o Dunga não cair, quem sabe não acontece, né? Eu tô trabalhando muito, de verdade. Você vê que a imprensa colocou Felipe Melo, reserva da Inter. Os caras são brincadeira, pô. Como se eu fosse reserva aqui, entendeu? Joguei aqui 30 jogos na temporada. Já viu 30 jogos na temporada titular ser reserva? O cara ser reserva? É isso aí. Essa é a imprensa brasileira hoje. Imprensa feita de ex-jogadores que não ganharam nenhuma. Roger, Neto, Casagrande. O que esses caras ganharam? Jogaram aonde? Ganharam o quê? Porra, dois títulozinhos na carreira. São uns... Nem Copa do Mundo disputaram, pô, é brincadeira, né, rapaz? É isso aí, essa é a mídia de hoje. Por isso que ninguém respeita mais o Brasil. Caraca! Olha, veja bem. Mas depois da assessoria de imprensa, Sombra, ele tirou o Casão do balaio. Que o Casagrande jogou Copa do Mundo, foi campeão. Eu falei do Casagrande aí, talvez no calor aí, ele acabou entrando no rolo aí também, mas ele retirou o Casão aí da... Olha, a colocação que ele fez. O Grisa tá sorrindo, assim. Eu acho que algumas coisas ele foi infeliz aí. Por que, Domenico? Ah, mano, não é porque o cara nunca disputou uma Copa do Mundo, nunca jogou bola, que ele não entende de futebol. Desculpa. Se for assim, velho... Sabe? E tem muito neguinho que jogou bola, mano, e fala de futebol, que não entende porra nenhuma também, né? Então, pera lá, né? Ele ridicularizou quase muita gente aí. É o ponto de vista aí do jogador. Mas ele ridiculariza, por exemplo, todo mundo aqui do estádio está sendo ridicularizado por ele. Não, pelo contrário. Como não, mano? Ele falou que nunca jogaram bola na vida. Tem nego que nunca jogou bola na vida e nunca disputou uma Copa do Mundo. Mas a crítica dele é em cima dos jogadores aí que estão comentando hoje em dia. Ele é muito claro, entendi, na crítica dele. Não, você ouviu errado. Então, ele faz uma crítica mesmo. Porque existe, Domenico Gatto, um código, teoricamente, de ética entre a boleirada, tanto o ex-jogador quanto os jogadores atuais. E hoje, a maior parte das emissoras aí tem ex-jogadores aí praticando comentários aí nas redes sociais. Comentarista, né? Então, quando um cara desse é citado por um ex-jogador de forma pejorativa, eles ficam putos. Ah, né? Bom, Felipe Melo, ó. Meteu a furadeira nos caras, não é mole não. Sabe por quê? Provavelmente ele passou lá na Dutra Máquinas, cara. É, porque na Dutra é lugar de comprar ferramentas e máquinas. Lá se encontra de tudo. Completa linha automotiva, jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas a bateria DeWalt tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido à bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. E também tem um oferecimento do da Esser, construindo com valor. Do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E olha, galera do poker, preste atenção. Atenção, pessoal do poker. estão abertas as inscrições do segundo torneio Energy Poker. É, primeiro nós tivemos 480 participantes, acho que foi isso. Foi bastante. 480. Né? Nesse, nós estamos esperando mais de 1000 participantes. Aí sim. Ou seja, o torneio dobrou de tamanho, é um absurdo. O segundo torneio Energy Poker vai ser um absurdo. Como se fosse meu bíceps, dobrou de tamanho. Ah, ah, tá vendo? Brincadeira. Meu Deus. Você é meio gay, né? Ele fica no espelho, menino. Eu sou inteiro. Ah, foi só uma piada. Então, olha, você que é fã do poker... O Mota não é nem meio gay, o Mota é 0,25 gay, que é só personagem. Então. Todo mundo sabe que fora do programa ele é hétero. Ele não perdeu então, a boquinha. Você que é fã do poker, você que é fã do esporte, aí preste atenção. Você pode fazer a sua inscrição entrando no site energypoker.com.br. energypoker.com.br. E a premiação não é só pro primeiro lugar não, viu? Isso dependendo da, da quantidade de jogadores, mas, por exemplo, serão premiados de 80 a 100 jogadores. Boa. De 80 a 100 jogadores acabam sendo premiados, tá bom? Então faça a sua inscrição correndo. O primeiro torneio Energy Poker, a gente, há 3 semanas do evento, teve todas as inscrições feitas, fechadas, né? Então não deixe para a última semana, faça já. Acesse energypoker.com.br, dessa vez acontecendo no Promag, no Centro de Convenções, lá na Casa Verde, um espaço maravilhoso. Você vai gostar muito, um espaço muito legal, cada vez mais a gente proporcionando experiências legais aí pro ouvinte da Energia 97 e a realização da Cassineira, hein? Ó, o pessoal da Cassineira dá a chancela aí no torneio, é nota 10. Participe, faça já a sua inscrição, viu, senhor mano? Oi, legal. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Boa, ele correu! O cara com apelido estágio pro Domênico. Não, isso aí é o piloto. Ah, piloto? Piloto, ele deu na mão do Domênico o sombra pôs o ar. Sacanagem, vocês estão falando. Ele correu, Chegou assim no cafezinho que o Domênico falou, entrega lá. Piloto pro Sombra. Ah, Sombra, só que legal, cara, um dado curioso, né? Diga, Molina. De ontem, né, a vitória de São Paulo, chegou a vitória de número 89, né, na Libertadores. É o time brasileiro com mais vitórias aí no torneio. É, e outro fato e com curioso, mais passo certo. É verdade. É, eu, um dado curioso também é porque o Lance fez essa matéria, né, trazendo 5 times brasileiros com mais vitórias na Libertadores. Sim, quem... Primeiro lugar, São Paulo, né, como a gente comentou agora, com 89 vitórias. Quando for assim falar de Libertadores, a gente sempre pergunta, eu vou te perguntar quem é o segundo, terceiro, quarto, tá bom? Pô, que isso. Tá parecendo humano aí, metendo muito. Não, Libertadores a gente manda, velho. Ó, o segundo colocado é o Cruzeiro, com 86 vitórias. O terceiro é o Palmeiras, Dodô. Palmeiras aí com 78 vitórias. O quarto é o Grêmio do Vieira, 77 vitórias. E que morre quinto, sempre, hein? E o quinto nada. É o Santos, com 63 vitórias. É, lá no site do Lance tem todo o ranking, né? Com 10 ou 15 clubes brasileiros. Aí depois vem Corinthians, Fluminense, tal, tal, tal. Mas legal essa matéria, né? Legal, bacana, legal. Bacana. Olha, continue acompanhando o Estádio 97, não só ouvindo através do streaming, ouvindo também através da frequência modulada, 97,7. E você também pode assistir através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Você pode assistir aí através do seu tablet, do seu celular ou através do seu computador. Daqui a pouco o Mano vai subir uma placa. Mano, você vai subir a placa? Sim. Ele vai subir uma placa com uma frase. E aí, quem entrar no ar e tiver lido a frase através do nosso vídeo, do nosso online, e entrar no ar e disser exatamente a frase que você escreveu, aí vai ganhar uma camiseta do Estádio 97. Sim. Tá bom? Perfeito. Pronto, mano. Então, perfeito. Tem boné aí ou não? Hã? Tem. Você quer ter camiseta e boné? É, camiseta e boné. Ah, então dá camiseta e boné. Boa. Isso aí, tá, vamos lá. Vamos lá, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento agora de Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? É o Félix. Lembra do desenho? Félix the Cat? Nossa, como era chato. Os desenhos legal. Mais chatos da história. O desenho era chato, a música era chata, o moto é chato. O que, que eu tenho a ver com isso? Ah, não sei, tudo que é chato, eu sempre lembro de você. Do gato sempre Félix. Que eu vejo você, moto, eu lembro do desenho do gato Félix. Para, vai. É verdade. A é bolsinha verdade. Do gato Félix sai tudo lá de dentro, velho. Félix José Eustáquio. É. Félix José Eustáquio? Ah, é. Cliente antigo. É da casa. Corintiano. Ah, vai. Corintiano. É, você fica. Ó, bem, tá feliz com São Paulo, velho. Ó, amigo. Fala aí, mano. Paulo. Pra quarta-feira que vem, cara. Você tá otimista como eu ou pessimista como o Benja? Ah, não tô pessimista. O Benja pessimista, falou que não vai, velho. Eu não falei nada disso. O Benja falou que, ó, dessa vez já era. Eu não falei nada disso, Eustáquio. Eu sei que tem o nome do Palinha, Vanderlei Eustáquio de Oliveira. E ele falou assim, ó. O importante jogo, ano que vem. O jogo contra o Nacional na ida lá, eu achei que o Corinthians foi muito mal. O empate caiu do céu. Agora, foi se mesmo. Jogar aqui do jeito que jogou contra o Cobressal, o Corinthians ganha, pô. O Benja falou que tem que manter o Tite pro ano que vem. Não importa cair na liberta. Hein, amigão? Fala, mano. Quarta-feira que vem, mano. Cara. Expectativa tô tranquilo. Aí. Tô tranquilo, mano. Acho que assim, o Corinthians só não pode repetir nunca mais esse jogo da semana passada, cara, dessa quarta-feira, porque não dar um chute a gol é brincadeira pra um time profissional, né? Isso não é verdade. Não dá pra aceitar isso aí. É, eu também mas não gostei, eu acho que cara. O jogo da volta aqui tem que atropelar os... Fazer igual o São Paulo fez, porque querendo ou não, o São Paulo pegou um time remendado aí, mas fez o papel dele, atropelou, matou o jogo aqui e acabou. É, e era um dos cinco melhores de toda a Libertadores, né, velho? Tem que respeitar isso. Exato, mas eu acho que o Corinthians tem que ir pra cima e precisa mudar um pouco aí esse time. Tem uns caras aí que precisa pegar um banco pra poder dar uma acordada, viu, mano? Então, mano, com relação à postura do Corinthians, eu até acho que o Tite, ele poderia ter uma convicção defensiva de não se expor tanto. Mas é inadmissível um time como o Corinthians ficar 90 minutos aí jogando na linha defensiva, tá certo? Pra trás do meio campo e não ter criado uma chance de gol. Eu acho que é muito pouco pra um time que tem ambição de conquistar a Copa Libertadores como o Corinthians tem, cara. Agora, o Félix, mano, vou te falar uma coisa. O Nacional não é um primor técnico, tanto é que ele tem lá jogadores conhecidos nossos. É o Fusilli, é Vitorino. Uhum. Eu não lembro se o Eguren jogou esse jogo. Jogou? Jogou? Sim. É o Eguren, etc. Não é um primor técnico, é isso aí. Mas vou te falar uma coisa. A zaga, inclusive, aí era... Mas, não, é Polenta e... Não é o Polenta? Era o Polenta, e o Vitorino. Polenta não, e Mandioca. Não, não, o Polenta e o Vitorino. Polenta no almoço, mano. O Eguren na lateral. Você comeu? Comi. Puto detesto. Ah, o frango é com Polenta, velho. O Polenta é bom. Ó, jogou lá o Polenta, o Vitorino, o lateral direito aí que você acabou Fusilli. De citar. Babada. Então, cara, mas é assim, não é nenhum primor técnico, mas é... Eu vou te falar, cara. Os caras não tinha bola perdida, é um time encardido. E se fizer um gol logo de cara no Corinthians, por e exemplo? E ele é um time encardido. O Corinthians faz quatro. É um time encardido, só que eu vou te falar, faz aquele futebol sujo. Sim. É. De agressão. Dá porrada. Contra o Palmeiras não, viu, Sombra? Foi sujo. Eu acho que depende muito de como vai acontecer essa partida. O Corinthians, mano, eu acho que tem tudo. Qualquer conseguir... encontrão, o cara deixa um pé no pescoço. Não, mas é que tá, Sombra. Eu não vejo dessa forma, do juiz, não, cara. Mano, esses times aí, Motinha, quando eles atuam em casa, eles têm algumas jogadas que são desleais. Contra o Corinthians aí nessa última partida, é que não dá pra falar que eles foram desleais, porque o cara às vezes gritava um pouco mais alto, o Rodriguinho tirava o pé. O Alain Mineiro. Então eu acho que não houve, talvez, tempo para que houvesse alguma... Não houve tempo para que talvez não houvesse. Não, falei não houve tempo para que talvez houvesse algum fato assim. Mas eu entendo, cara, que o time do Nacional, Sombra, ele soube administrar a parte psicológica, coisa que o Corinthians não conseguiu. Tecnicamente falando, o Nacional não soube muito o que fazer com a bola também, Sombra, porque o Nacional ele tem como característica jogar no contra-ataque. O Corinthians ele tem que agora se expor e o Nacional pode ser que encaixe melhor o jogo dele de acordo com a postura que o Corinthians vai ter na arena quarta-feira que vem. Mas, cara, na boa, meu, com todo o respeito ao Nacional, que é o time tradicional na Libertadores e tudo mais, mas o Corinthians jogando em casa, mano, tem que passar o carro, mano, tem que ganhar esse jogo. E você tem medo, mano, de empatar 0x0 e ir pros pênaltis? Eu tenho claro medo, velho, de abrir minha fatura dia 20, isso que eu tenho medo. Ah, isso que eu tenho medo, mano. Eu vou ter 4 medo mil de reais de fatura, velho. O cara paga ali, ó. Tem muito mais medo do jogo do que abrir a fatura do dia 20. Não, se toma um gol pra primeiro tempo, não aconteceu 0x0 e toma um gol no final do primeiro tempo, O Corinthians joga volta por uma desesperado. Simples. Imagina, Motinha. Eles também. Se o Corinthians joga por uma vitória eles simples. Também. Longe de ser não, maldade. O Nacional, inclusive, joga pelo empate. Empate de qualquer gol. É qualquer empate por gols. O empate em 0x0 vai para os pênaltis. Isso. Mas aí nos pênaltis o Corinthians não está dando muita sorte. Longe de ser maldade. Mas você acha que pode? Pelo fato do Corinthians vem longe, constantemente sendo eliminado na arena, nos mata-matas. Você acha que de repente sai um gol do Nacional... vem aquele meio, aquele fantasma de eliminação na arena? Vem, lógico que vem. É, aí lógico você tá falando do grande fantasma absurdo. Fantasma do Eliminates. Porque o Corinthians, apesar de ter sido eliminado aí pro Audax, foi um jogo que terminou empatado e o penúltimo jogo o Corinthians ganhou do Red Bull. Sim, mas foi eliminado. O ano passado o Corinthians ganhou do Once Caldas também. Não. Era mata-mata, então chupa. Mas são eliminado, quatro eliminações véio. Dentro do, de mata-mata. Em dois anos de estádio. Não, uma das eliminações, o Corinthians doou pro Santos. Essa ah, meu Deus. Vai falar besteira, vai. Ah, igual do Guarani. O Vinte não merece ouvir essa coisa. Guarani também foi doado. Essa daí valeu. Ó, o Corinthians, ele perdeu aí pro Palmeiras. É. Aí você tem que computar, porque perdeu aí. Não pode perder em hipótese alguma pro Porto. Apesar de ter empatado o jogo, porque no resultado histórico vai estar lá empate. Nossa, o Domênico aceita você tirando uma na boa, né? É, porque ele acha que ele negócio do meu clássico. Véi, o Palmeiras tá quase se tornando o meu segundo time. Eu não tenho mais o Palmeiras como rival. Ah, é verdade, mano. Aí o negócio é o seguinte, o Domênico vai vir bufando, mano. Aí depois veio a eliminação pro Guarani, que essa sim foi uma incompetência danada do Corinthians. E aí depois aí veio a eliminação pro Santos aí na Copa do Brasil. Mas não é depreciando a... Aquela eliminação pro Santos, que foi a semifinal, não foi? Foi a semifinal, depois o Santos foi pra final contra o Palmeiras, não foi isso? Não, foi as quartas. Quartas de final. Quartas de final. É, não é depreciando essa eliminação pro Santos, porque o Santos tava jogando muita bola e mereceu avançar. Mas o Corinthians, ele começou a focar demais no Campeonato Brasileiro e ele não tinha elenco pra brigar pelas duas competições. O Tite viu que ia pesar uma competição ou a outra, e o Tite acabou priorizando demais o Campeonato Brasileiro e no final deu certo, porque o Corinthians ganhou o título. Mas, amigão, manda seu placar então, mano. Corinthians e Nacional... Na Arena Corinthians, quarta-feira que vem. 3, 4, 5 ou 6 para o Corinthians? 5-0, inclusive com o gol do Luca que está devendo. Sim. Tem um monte de gente aqui no meu WhatsApp pedindo para você solicitar a saída do Luca aí, que depois que ele renovou, sumiu, né? Olha, o mano subiu a placa aí, você acompanhando através do online, da energia, aí subiu a placa, hein? Eu não tô, Sombra. Caramba, que é uma pena, eu não tô, cara. Puta, você vai perder a chance de chamar a camisa do estádio 97. Um boné do estádio 97. E jantar com o Domingo. E ó, puta, mano, e vou te falar, tenho... ó, se você falar o que tá escrito na minha placa agora, tá certo? Nos próximos 5 segundos eu te dou R$1.000. Dois, fala qualquer coisa. Três, quatro, cinco. Errou. Nossa, errou. Você errou e ainda falou um absurdo. Perdeu, velho. Errou. Ele tá, eu gostaria. Tchau, Eustáquio. Um abraço. Fazer um merchan, deixa eu fazer um merchan. Ah, mas R$1.000 agora não tá mais valendo, não, viu, Sombra? Foi só pro seu vídeo, pra deixar claro. Ele acabou com alguém. Você é louco, Sazão. E o medo, né, velho? Um abraço pro seu, Eustáquio. Deixa eu fazer um merchan, Sombra. Então faz. Recarregar meu bilhete único foi mais fácil com o Zoom. Você ganhou crédito de R$50 no cartão Zoom. E diversão e proteção só com a Bozano? Proteção e diversão só com o Bozano. Isso. Proteção e diversão só com a Bozano. E um abraço rápido, Sombra. Um abraço pro Isaac da IMC, Adriano Brasil, o grupo da IMC do WhatsApp e o grupo do Padoca do WhatsApp. Então tá bom. Beleza? Valeu, um abraço. Cara. Abraço. Boa semana. Valeu. É o momento de separar, né? É. Fala aí, fala daqui aí, a pouco. Vai parar muito? É rápido. Eu fazer passa, tem que passar 40 por hora. Não, Benjamin não passa. Só que eu queria falar assim, eu ouvi o cara falar: ah, tem que tirar o Luca. Cara, o futebol tá uma coisa muito louca, né? O Barcelona ganha tudo, tudo, tudo. Aí foi eliminado uma Champions League, perdeu dois jogos, acabou. O Barcelona virou o fio. O Neymar é uma enganação. Acabou a pilha do Messi. Aí vai lá, dois jogos, o Barcelona fez 14 gols. Corinthians, semana passada, retrasada, ganhou de 6-0 do Cobressal. Porra, aquele time vai voltar, igual 2012, e não sei o quê. Empolgou. Foi eliminado do Audax, empatou 0-0. Já é emoção, cara. Assim não dá, o Tite tá errando demais, o time é uma porcaria. O São Paulo foi eliminado do Audax, é isso. O São Paulo fez uma partida espetacular. Ah, é. O São Paulo voltou. Cara, mas tá tudo muito louco, mesmo. Nós estamos todo mundo muito... Mas o torcedor, ele não, mas é... Não, mas não é assim, o torcedor. Eu não o tô problema falando... é a mídia, Jess. Não é o torcedor, assim. Todo mundo. Sim. Everybody. Ah, mas os caras alimentam isso. Não, mas é... Ué, o Ganso ontem, os caras... Todas as reportagens depois do jogo era... Ganso é seleção... Grosso não, seleção, mas eu tô batendo nisso. Acho que o Marco Prado não somos nós, nem a imprensa de uma forma geral, nem nós torcedores. Porque assim, você vê o São Paulo e fala assim, cara, um time que teve um futebol horroroso e ontem teve um futebol horroroso. Eu não tô falando do São Paulo, eu tô falando de todo mundo. Sim. Você entendeu? Você ganha uma partida de 4, de 5, nós é o melhor time do Brasil. Foi eliminado numa outra, ou empatou, esse time é um lixo e não serve. Sempre foi assim. Não, não tá igual agora sempre não. Foi. Não, não foi não. Sempre foi, bem. Não, não foi não. Opa, não foi não. Não foi não. Bom. Mudou muito. Vamos lá, vamos lá. É a mesma coisa de um craque. Antigamente, pra gente falar que o cara era craque, demorava. Hoje o cara faz dois gols bonitos aí. É, eu concordo. O Gabriel Jesus, nada contra esse menino. Por que ele é taxado? Nossa. Por enquanto, é apenas uma boa promessa. Um bom jogador, uma boa promessa. É, entendeu? É isso que eu falo. É que o nome é muito forte, né, Benji? É que você não acredita no homem, mas o nome é forte. Fosse Gabriel Davi, né? Fosse Gabriel... Berg, né? Fosse Berg. As brincadeiras que esse menino faz, às vezes ele extrapola. Eu? Mano? Ele não tem limite. Eu não tenho maldade, cara. É, não, é você usar maldade. Ah, eu? Ele tá me jogando. Ele queria jogar suas cinzas em Dubai, cara. Contra várias... Ele falou que quer jogar suas cinzas em Dubai? Contra vários segmentos da sociedade, ele tenta me jogar contra. É mesmo? É dentro do mundo do futebol, é dentro do mundo da religião. Eu tava no Linguiça. E o Linguiça não deixou colocar no estado do Vento. Eu até reclamei. Foi Linguiça, tira essas músicas de velório. Você fica falando o nome dele, velho. Nós já estamos no dentista. Ana Carolina, pelo amor de Deus. Ele fica falando o nome dele, tá vendo? Ele nem gosta da gente. O Linguiça gosta. Não, ele não tá escutando. É que ele não quer aquela agitação. Aí põe aquelas músicas de velório. Mas no mínimo ele deve ter me detonado, mano, pra variar. Eu? Você falou de coração? O Sombra perguntou pra ele, mano. Quantos casos na vida você conhece de um filho que se virou contra um pai? Escuta, o Sombra perguntou. Eu preocupado com seu pós-mortem. Eu falei assim, mano, você é uma pessoa tão próxima do Benjamin. Se algum dia o Benjamin vier a perecer. Nossa, eu queria ver essa. Vai acontecer, velho. Não é eterno. E for cremado. Eu não posso ser cremado. Não, mas na minha, na minha suposição podia. Você não vai mexer na minha história. Mas você tá fazendo eu sei uma que história a vida é sua, a morte é sua, mas a história é minha. Mas não é uma história verídica. Não, mas é uma história. É uma ficção. Ok, você coloca assim. Eu falei, mas, ô, mano, onde você iria jogar as cinzas de Benjamin? Aí ele falou assim... Na privada. Não, não. Ia jogar você faz por mal juízo todo de mim. O território de Dubai, que era o sonho do Benja estar poder lá. Conhecer. É melhor, ué. Ah, e avisa você esse, já fez mal juízo de avisa, mim. Avisa, eu não falo com ele mais. É só... Ah, tá de mal? Não, não, só quando realmente se faz necessário. Mas avisa esse chucro, que se eu quiser ir pra Dubai, eu posso. Dubai, eu posso. É... Sim, senhor. Não, é que não pode. Avisa, você pode avisar ele? Mas qual que você não pode? Ô, mano, se ele quiser ir pra Dubai, ele pode. Pode nada, pode. Fachada, assim, o pode de fachada. Pode não, senhor. Dubai pode. Mas seu passaporte tem estrela de Davi? Não pode. Davi, você é no holocausto, jumento. O nazismo acabou, idiota. Ué, mas é aquela estrela de Davi. Ô, besta, a bandeira de Israel não tem aquela estrela? Pronto. Não é estrela de Davi aqui? Mas não é no passaporte uma estrela. Não, tô falando. Agora parece ser porque a bandeira de Israel não tem estrela? Tá, no passaporte é o SS Cifrão. Ah, De Dubai não tem, né? Tem também, mas então, o que tá em questão era o seu passaporte. O do Qatar não tem, né? Porque mas tem, afinal, qual que você não pode entrar? Tem alguns países que infelizmente Síria, por não exemplo, permitem. Então eu jogo na Síria. Você quer conhecer a Síria? Eu te jogo lá. Opa! Xingou fora do ar, não! Não xinguei nada. E a música, mano? Você cantou a música ontem? Momento sem parar, segundo vídeo, momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Deixa de gente. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? O que tem no passaporte do Benjamin é o símbolo da Mont Blanc, porque ele é fresco. É louco? Que estrela de Davi? Não, porque você lembra da bandeira, né, velho? Eu tenho uma coleção de Mont Blanc. Eu lembrei da bandeira, eu falei isso. O passaporte de Israel deve ter a bandeira. Alô? Alô? E fala. É Guilherme. O Márcio Belino tem o case da Mont Blanc. Fala, meu velho. Guilherme do que é o nome completo? Guilherme Pagano. Pagano. Adoro. Olha o respeito. Você viu, não? E aí, Mota? Adoro. Você viu o que o Sarro, goleiro do Racing, falou no vestiário? Eu vi. Vou pra cima que os brasileiros se cagam. É. Se cagam. O termo que ele usou. Cagones. Pagano. É, queijo. Aquele queijo pagano. Não é isso, velho? Grana Padano. É. Aquele queijo pagano. Quantos anos você tem, meu velho? É o melhor. É o melhor. E aí, vamos ver se o Benga sabe de onde eu tô. O Benga? Vai, manda. Idade. É idade primeiro, tonto. Deixa ele falar. Vila Galvão. Ah, Guarulhos, querida. Ah, bem. Você é mudador mesmo, né? Oi? Você é mudador. Mesmo, hein, Benja? Desculpa, eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que o você O Benja disse. É o cigano do rádio, cara. Ele foi chato. O Ben já manja tudo, pô. O manja aqui do programa é a RG que é o manja rola. Ô, manja juiz! Ô, louco! Isso, cadê o juiz? Cadê esse juiz? Eu quero antes do juiz. Zóio de treina. Antes do juiz, eu quero me desculpar. Ó, a senhora no estúdio, velho. Antes do a menina ficou vermelha. Cartão amarelo. Amarelo? O que é que tá amarelo? Amarelo. Mas pô, a menina ficou vermelha aqui, ó lá, velho. Também não pedi pra ela entrar no estúdio. Perdão. Desculpa aí, viu, velho? Eu quero pedir desculpa a todos os ouvintes. Porque foi uma coisa espontânea. Ah, bom. E tá errado. Sujo, né? Não, tá errado. É. Eu não deveria ter falado. É que é normal, né? O véio? Programa, às vezes, a gente tá. Acho que nós estamos. Que tu esquece do microfone, eu não deveria ter falado isso. Vocês não viram o filho dele, velho. Eu não deveria ter falado isso. Vocês não viram o filho dele. Você não vira o monstrinho, xingando. Mas errado é assim. Fala de novo, Ben. Você não deveria ter falado isso. Eu quero novamente pedir desculpa a todos os meus. Você já virou o monstrinho falando, xingando no jogo? Nossa. Mas no jogo ele pode, pô. Ah, por quê? No jogo ele não tá falando, ele não tá na escola. É educação. É educação porque eu não posso deixar meu filho no estádio me xingar. É, então tá bom. É. Não, no estádio ele tem que xingar. No estádio não, pode, não ali criança. É pra isso. Não, ele vira um ele pode xingar, ele não pode ofender xingando, ninguém. Ô, velho, quantos anos você tem, cara? 26. E o time? Fiquei mal, cara. Ah, Coringão, né? Coringão. Não, eu vou te falar, eu tô muito mal. Tudo véio. Bem, amigão? Mas, não, tá bem? No começo, fazer... Não tá mal, não. É, tá parecendo o Cuca que dormiu lá no Palmeiras. Tem nada Palmeiras. De mal aqui, não, filho. Tá parecendo o Cuca. Quem tem o Cuca? Que dormiu. Eu tô péssimo. Tem o Cuca aí. Ele dormiu lá. Ah, mas ele fez média, não fez? Ah, uma médiazinha, vai. Mas tudo pra vocês é média. É, média. Olha, eu dormi no vestiário que eu tava analisando. Talvez marketing. É lógico. Que marketing? Tudo que vocês... É, vocês é legal, um dos outros é mágico. Ó, colocou aquela placa, estamos trabalhando. Precisava falar, vai dormir lá no CT. Estamos a 10 dias. E aí? Eu quero ir na torcida do Star 97, hein, mano? Jogo do Coringão, hein? Então tem que falar a frase, mano. Eu quero ir na torcida do Star 97. Boa! E o Palmeiras não tem Mundial. É, o Palmeiras não tem Mundial. Boa, então você ganhou a vaga. Ganhou a vaga. Não, não ganhou, mesmo porque é o seguinte. É, posso mostrar a gravação? Não, porque geralmente... Não, porque... Não, não é isso. É que tem muito nego bobinho, que não entende, às vezes... Entende reportagens, essas coisas todas. Então, se quiser, eu mostro. Não tem problema nenhum. O William Bonner virou o site da FIFA agora. Vai te catar. Não é o William Bonner. Pera. Não é William Bonner. Jornal Nacional. Não sei. William Bonner. Se o Jornal Nacional não tem o mínimo de respeito dos senhores, então tudo bem. Continua ficando nesse mundinho de vocês. O Jornal Nacional agora é o que rege de vocês. É o que rege o mundo agora, o Jornal Nacional. Meu Deus. A sede da ONU agora é na Globo. Hashtag dó. O Confia Não vai apresentar o Jornal Nacional com o William Bonner. Não, é isso. É que muitos corintianos, incluindo vocês dois, são muito bobinhos. Pra não falar que é burro. Que é um jumento que não sabe ler. Jumento não. Segue o jogo. Sem falatório. Esse é o típico discurso idiota de quem não sabe debater. Mas vamos lá. Discurso muito bem argumentado. Discurso muito bem argumentado. De um jornal nacional que tem uma credibilidade. Acho que tem. Tá certo, jogo difícil da Libertadores, porque o Corinthians tá na Libertadores, diferente de alguns times. Precisa ganhar, precisa não vai vencer. Nem passar do Nacional. Então, amigão, expectativa pra esse jogo aí. Pode ser que o Giovanni Augusto volte. Deus queira, sai o Alan Mineiro, pelo amor de Deus. Amigão, o Alan Mineiro aí parece que não agradou a torcida do Corinthians, Pelo amor de Deus, tava na anhaca da peste, pra não falar outra coisa. Ô, Pagano, você concorda com o ouvinte Omar que ligou? E falou aí que o Bruno Henrique não é um bom volante pro Corinthians? Ah, não fala assim, o cara representa, pô. Mas é que tá, o imediatismo de alguns torcedores, por mais que o Bruno Henrique ele tenha como parâmetro aí o Ralf, e é de fato aí o Ralf o parâmetro que o torcedor do Corinthians tem. Os caras precisam esquecer do Ralf, cara. O Corinthians continua. Eu só quero retificar uma coisa, eu não acho que o Bruno Henrique é muito ruim, mas eu não acho que o Bruno Henrique é um volante... do nível desse que o Corinthians tem tido nos últimos tempos, não. Não acho. Mas é que tá, esse que é o problema, Benjamin. Você não pode ter o paralelo, talvez, o paralelo, aí, do Vampeta, não, do Ralf. Não, falei Vampeta. Do Paulinho, tá do Christian. Vampeta? Vampeta foi em 99. Então, mas eu tô pegando jogadores que fizeram sucesso. Não, mano, tô falando de agora, recente. Mas enquanto você tiver o comparativo do Bruno Henrique com o Ralf. Não, mas você usa, não é comparativo, você usa uma referência. Então, mas tá errado. Tá errado. O Bruno Henrique, ele tem tudo pra construir a história dele daqui pra frente, mas não pode ficar. Ah, mas o Ralf era melhor que isso. Mas eu não, eu não falei que o Ralf era melhor. Eu citei o seguinte. Que, a meu ver, desses últimos volantes que o Corinthians tem tido nos últimos anos, o Bruno Henrique, a meu ver, não é um volante igual aos outros. Ô, Pagano! Oi? Ralf. Agora, o Jusilei era melhor, o Ralf era melhor, o Cristian era melhor, Paulinho era melhor. Quem mais? Perdigão, velho. Nossa, velho. Ele é um fanfarrão, hein, velho? Perdigão, não. O Bruno Henrique é muito mais jogador que o Perdigão, tá louco? Não dá nem pra comparar. Ô, Pagano! Ô, Pagano! Aí. Que show ontem do Tricolor, hein? Você assistiu, cara? Ah, aquele time lá joga no Graac, velho. Foi mal agora. Olha o clubismo, velho. Olha o anti. Foi mal. Não, falando sério agora. Não, você tem que falar sério, você pedir desculpa. O Graac é uma instituição que cuida de crianças com câncer. É o índio, velho. Não, mas o Toluca entrou, eu achei que o Toluca entrou nada a ver do que jogou os outros jogos anteriores, e o São Paulo tava muito bem, né? Passou o carro. E... Você acha que o Ganso hoje entrou para uma pré-lista da Copa América, né? Sim, você acha que... Mas o Ganso, porra, velho. Você é louco, Ganso. O Ganso, eu acho que ele tem uma cota mensal de jogar bem. Ô, amigão, você pensou que era o Barcelona que tava jogando ontem? O Sombra tá satisfeito aí com uma pré-lista do Ganso? O Corinthians tem nessa pré-lista? Eu não tô satisfeito, não. O Fagner, pelo contrário, o Elias, a gente não quer. E na lista paraguaia lá tem o Balbuena e o Romero. Ô, mano, mas a gente não quer, pelo contrário. Mas o Guilherme, toda vez que vai pra seleção, estraga. Eu não gosto. O ambiente péssimo, a seleção. É ruim. Ambiente do mal. Agora... É carregado, aquele ambiente é carregado. Seleção brasileira é um lugar que nem pronto-socorro de hospital. Você pode até entrar melhorzinho, você sai dali gripado, com todo tipo de doença. A seleção é um pântano. O ar não faz bem. Ô Guilherme, mas você não acha que com a chegada, né, do Marquinhos Gabriel e já roubando uma vaga de titular, pode causar um mal-estar aí no time do Corinthians e aí, consequentemente, uma possível eliminação? Ah, é nada. Se preocupa com o Gabriel. Cuidado, Sara. Cuidado com o Marquinhos Gabriel. Cuidado com ele, ô, Guilherme. Abre o olho. Você tá com saudade dele no Santos, né? Ô, saudade o quê, meu? Vai ficar dando saudade o quê? Saudade aonde, Guilherme? Ele só fez o nome, ele só o Marquinhos Gabriel que você conhece, que todo mundo conhece aqui, por conta do Lucas Lima. Marquinhos Gabriel. Por conta do Lucas Lima. Como diz o Mano é o cara mais sensato desse jogo. Obrigado, a voz do povo. Já vi que você é a voz do povo. Já vi que você tem meio sério. Foi o Lucas Lima que fez o nome em cima do Marquinhos Gabriel, velho. Mas acho que foi. Ah, o Lucas você Lima vai ver. Tinha caído drasticamente ao futebol dele, aí entrou o Marquinhos Gabriel no lugar do Giovânio e pronto, o Lucas Lima ressuscitou. Marquinhos Gabriel que dá uma moral pro Guilherme, Lucas Lima. Na sua próxima ligação, você vai falar, pô, o R3 ele tinha razão. Lá em 2019, quando você ligar de novo, você vai falar, o R3 tinha razão. Você o Marquinhos tá falando... Gabriel não joga nada. Pô, você deu uma de Lúcia agora, hein, o R3. É. Tá bom, deu uma de Lúcia, né, velho? Daqui 2 anos vai lembrar de você, sim, tá lembrando. Você deu uma de Lúcia agora, velho. Eu esqueci isso. Parece o Pelé, velho. Você acha que eu parei? Ô, amigão. Oi. Se tudo der certo, na próxima fase pegaremos novamente o Boca Juniors sem o principal jogador, que é o Amarilha. O que você acha desse confronto aí, velho? Porque agora vai começar a funilar, só vai vir jogo bom, hein, mano? Porra, esse Boca é carinho. Se pegar o Boca, o Boca é freguês, né, velho? Deu um probleminha da última vez, mas o Boca é freguês. Deu um probleminha porque a gente sabe o que aconteceu, né? O outro lá veio com uma encomenda. Ele tá jogando com 13, mas cara, o Boca vem numa curva ascendente, hein? Depois que trocou o treinador. O Boca vem numa curva ascendente. O Boca foi lá no Cerro e ganhou. Vocês perderam do Cerro lá. Ah, Cerro é seu, Corinthians é Corinthians, Sombra. Então, você entendeu o que eu disse? O Boca ganhou do Cerro lá na casa do Cerro. Eu entendi. O Corinthians perdeu do Cerro. Hã? Não, mas isso aí já foi, já passou. Pô. Ô, mano, e ainda tá valendo aquela história, né? Chegou dois brasileiros, um de cada lado, vai fazer a semifinal, né? Por exemplo, o São Paulo chegou no lado, o Corinthians chegou do outro. Então, Motinha, é que o São Paulo, ele possivelmente é do lado do São Paulo, lá só tá... O Grêmio tá daquele lado lá? Também. Lá do Corinthians. O Grêmio também tá, mas então, o Grêmio não passa. Então, mas pode acontecer de... De passar em três, né? O lado do São Paulo é isolado também. Agora, se houver, por exemplo, aí a chance de Corinthians e São Paulo passarem, não dessa fase, da próxima, aí eles vão ter que se confrontar na semifinal. Se der Boca e Corinthians e der São Paulo e Galo, nas quartas de final são dois jogos com cara de final. Sim. Com certeza, jogão, hein? Só jogão, só jogão. Ô, Pagano, um abraço pra você. Tudo de bom, obrigado pela audiência, viu? Oi. E você tem que estar na rua Tutóia 77 até às 6 da tarde, tá? Tutóia 77, deixa eu mandar um salve pros amigos aí, ô Sombra. Mas ó, pra não perder a hora, velho, falta no trampo quarta-feira que vem. Pega um atestado de manhã e tira o dia de folga. Beleza? Mas emprego beleza. Tá difícil. Pode mandar um salve pros amigos aí? Pode, fica bom. Mas ó, quantos uns? Uns mil não, né? Não, rapidinho. Fala logo. Mandar um salve pro português, camarada meu. Mandar um salve pro Eric, Bruno Fonseca e tem um amigo que ama o Motinha. Beijo. É doido pra dar um beijo na boca do Mota. Manda, mas você sabe que... Chama Brunão. O pessoal da linguiça que gosta, né, velho? Mas cuidado, hein? O Mota tem problema, hein? Ele quer você, o Brunão gosta de você. Valeu. O Mota tem sapinho, cuidado. É, manda nude. Tchau. Falou. Valeu. Ninguém manda nude. Enrolando. Vocês são engraçados, né? Cambada de hipócrita, de incoerente e de pessoas nefastas e nojentas. Quando eu mando aqueles WhatsApp que você vai abrir e tem a mina gemendo, ai, esse beijo é babaca. Eu nunca reclamei. É. Aí, vocês viram o que aconteceu lá no Senado? Na Câmara dos Deputados? Não, o senador tava lá na Câmara do Senado. No Senado. Vendo o site cara pornô. Tava lá falando. É. Acho que alguém recebeu um WhatsApp daquele. Você tá brincando? Oi. Ah, eu te mostro aqui, pô. É quem que mandou? Deve ter sido você que mandou. Quero ver. Aí, cara o cara abriu e... Ah, não, o cara não abriu, o cara tá discursando. De repente tem aquele silêncio e você aí o cara para pra olhar. Todo mundo para e fica olhando. Cara, o WhatsApp. Foi você que mandou, velho. É, mas quando é no Senado, o pau vem aqui. Você viu que legal, meu? Pô, esses senadores nossos são style pra caramba. Quando sou eu... E o outro que tava boca, numa prefeitura aí, um vereador, numa câmara aí, o vereador vendo, o cara tirou uma foto do cara falando no púlpito. E aí o computador do vereador aqui, ele vem daquele site pornô de garota de programa. Santa Catarina, pô. Santa Catarina. O cara tá em Santa Catarina, você quer que o cara faça o quê, velho? O cara tá trabalhando na câmara, velho. Tá louco. Você já viu esses caras discursando em congresso? Você acha que eles estão olhando? O cara tá falando? O resto não tá nem aí, cara. Mas o cara é vereador, velho. Tá trabalhando. Pode ficar vendo site pornô na hora do trabalho. Trabalhando. Você nunca viu? Ah, e você aí trabalhando? Eu não vejo, nude vendo, não. Você fica vendo um monte de coisa aí, sim. Ninguém me manda nude. Só o segurança lá do único, YouTube, Davi. Que acho que dá pra sair aqui no programa. Ô, beija. Curitiano segurança. Já tá no YouTube. Segurança lá do único, Davi, mandou nude. Mandou pra você? É, corintiano. Nossa, que legal, né? Gordinho. Ah, é? É isso que é legal. Os caras ainda... Eu não tenho nada contra você ser feliz com um homem. Agora, pô, mantenha a privacidade da pessoa. Pra que você queima o cara no ar? Ah, porque ele gosta de mim. Pô, tudo bem, mano. Ele que mandou, tá aqui, ele mandou no Twitter aberto. Ele mandou aberto, falou, fala aí de mim. Eu falei. Ó, peraí que Não, o Bala tá tentando. É legal o cara que perguntar pra mim, ô, é verdade que você falou do doutor que ele tinha feito? Quê? Que ele tinha viajado pro México. Mas isso é verdade. O cara aí fala, pô, meu. Mas esse não é mentira, doutor Sombra, qual é? Doutor Marcos Quinóbio, São Paulino doente. Ele fez. Ele e um dos filhos. Ele foi pro México. Achando que o jogo quando saiu o jogo, ele entendeu errado. E ele já comprou na semana passada, só que ele comprou pra ir pro México. Então ontem ele estava no México e o São Paulo jogou aqui. Nossa. Gastou. Olha, depois do momento sem parar, a gente vai trazer esse trecho aí do possível WhatsApp que o Benja mandou lá no Senado. O Benja que mandou, certeza. Ah, certeza. Certeza, acho véio. Que você é amigo do quem Lindbergh. Tá no seu grupo? É, tá no seu grupo. Lindbergh. Ah, é? Lindbergh Farias não tá no meu grupo. Tá, mas é Berg. Não, mas não tá, velho. Não, tá no não seu tá. Grupo. Esse, no meu grupo ele tá bem longe. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Por ser a VIP do seu carro. Adoro. Alô? Alô? E fala? Oi. Adriano. Adriano, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Domênico, e você? Não, Adriano do que é o nome completo? Adriano Augusto Apro. Apro? Apro. Isso, APRO. E quantos anos? 46. E o bairro que você mora? O cigano tá aí, né? Cigano. A cigana leu. Opa, procura aí, Horto Florestal. Zona Norte, pra supor, vocês. Tá louco. Não foi, Bijan? Você ainda corre lá no Horto, Bijan? Você corre lá no Horto? O que eu já fiz lá no Horto. É, imagina. É aqueles vídeos que você pega. Outro nunca viu, beija. É. Aqueles vídeos dos caras transando no carro é o Benja. Cara, para de falar de sexo, velho. Respeita a criança ouvindo o programa. Você é maníaco, hein? Eu já tô, velho. Você é maníaco. Um ano e meio sem nada. E o time, brother? Corinthians. Não, peraí, que você não pode passar em branco. Você tá um ano e meio sem sexo? Você é mentiroso. Mentira. Pode cair um raio na tua cabeça? Pode. Cuidado, deixa eu sair daqui. Tá louco? Não, meu, vai fritar tudo aqui. Eu ia perguntar pra quem conhece. Ô, Bai, é verdade isso? É. Um ano e meio sem sexo? Para! Olha, ô, a moça aqui! Você tá na frente dela, a moça tá na frente, mas a câmera tá olhando! Eu esqueci disso! Por que um ano e meio? Como possível. Você fica um ano e meio sem sexo? Ainda mais você que é depravado. Eu promíscuo. Depravado e promíscuo, né? Mota F, drogado e promíscuo. Você virou corintiano? Fiel? Não, eu sou fiel. Meu amor. Ah. Um bar. Enquanto o bar não der um. O bar separou da. Né? Vamos ver se ele tá separado. Separou de novo? De novo, é. Bar? É. Da Cris Campos. Ah, ele não aguenta mais, velho. De novo? Ah, ela separou. Escraviza ele, velho. Não separou. Ô, você já se viu o cara sair do trabalho, chegar em casa, ter que limpar a cozinha e fazer feijão, velho. Porque ele adora feijão. E ela de birrinha, faz. Vai lá e faz você. Hein? É, e ele chega, sai da rádio, ele vai cozinhar feijão ainda pra comer. Não, não pode e tem que limpar a cozinha. O cara separa, velho. É um general, velho. É mesmo, assim. É, escraviza. Tá louco. E ele só pode dormir depois que limpar toda a casa. Você tá de brincadeira. Verdade. A ela? O homem da relação é ela. É ela? É. Ô, Adriano. Tá pagando tudo que ele fez com as minas. Ô, Adriano, que time você torce, Adriano? Corinthians. Boa, boa. Ô, amigão. Ó, Marquinhos Gabriel aí, hein? Ó, amigão. É, jogo difícil em casa. Quarta-feira que vem, possivelmente, teremos novamente o Giovanni Augusto aí com a camisa do Coringão, hein, cara? O Zidane brasileiro. Nossa! Cai a ligação. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Momento fanfarrão! Você garantiu sua vaga, hein, velho? Difícil, viu, mano? Difícil, mano. Difícil é o ouvinte falando. É difícil mesmo. Não, é difícil ligar aqui, ele falou. Não, é difícil. Não, é difícil os caras ficarem com um momento de fanfarrão. Você é extremamente coerente. É a voz do povo, amigão. Eu agradeço suas sábias palavras aí, cara, porque aqui nessa mesa, infelizmente, eu sou apedrejado todos os dias. Ah, coitado. Todo tanto dia, viu? Também não dá, né? Não, pelo contrário. Eu falo as verdades que precisam ser ditas e todo mundo tem vergonha. O Benjamin fica com vergonha de você. Ou então pudor de falar. Por exemplo, ó, o bacon. Você gosta de bacon, amigão? Adoro. Gosto. Então, cara, o bacon é um alimento que vai entupir tua artéria. Isso daí é fato. Mas vale a pena você comer, vale a pena ter um infarto por causa do bacon, não, cara, vale. Pode ter infarto. Da vida a gente só leva as coisas Benjamin boas, Benjamin do céu. Toma conta do seu menino. Eu ainda tenho a vaga na torcida, não tenho, não? Acabou. Não, depois acabou. Que você concordar com o Mano, acabou. Você, acabou, você tem a vaga assim, concordar. Véio. O Mano que é o único corintiano coerente da mesa, como o seu mundo, que é mais imparcial, vai fazer o quê? Só pedrar. Agora vai, eu quero ver. Pô, a gente tem que colocar o som. A coerência do Mano, a imparcialidade do Domênico faz esse programa ser fantástico. Ô, Sombra, tem que colocar mais um corintiano na mesa, velho. Só tem um, velho. Só tem um, não. Ô, Motinha. Põe na amor, mesa. Quantos São Paulino tem na mesa? Aqui? Três, é verdade. Olá. Todo mundo sabe. O estádio, quem escuta o estádio sabe que o Benja, ele faz o personagem corintiano. Mas ele é São Paulino, pô. Legal isso aí, né, Benjamin? Você faz o... Calma, Benja, calma. Ó, vou até fazer a dancinha que ele faz. É legal esse negócio que você faz, hein, Benjamin? Isso sou eu? Não vai ser mal educado, hein? Olha, aí você vai. Eu te conheço. Hoje o dia tá lindo. Você acha... Ela tá nervosa. Ele vai te dar... Ele só vai te dar bloco que ele não sabe. Não tem nada. Ele dava bloco. Não tem nada. Você acha que eu tô preocupado... Que o cara, eu não tô com pedrada, gente. Mas você acha que aos 46 anos eu tô preocupado que o cara acha que eu tô de São Paulo, não sou corintiano? O problema é dele. Ah. É verdade, mas você acha que eu preciso provar? Antes de eu fazer mais uma crítica a esse senhor aí, a minha vaga na torcida tá de pé. Tá. É Rua Tutóia 77. Ele quer garantir, velho. 77. Ele tá com medo de perder, velho. Então, pode falar, é, pode assim, falar. O Benja, ele leva ao pé da letra. Uma vez aí no programa, ele foi contra o RG, porque ele falou que não interessa os ouvintes. Que os ouvintes, alguma coisa assim. Os ouvintes não eram para se considerar amigos. Amigos para ele é quem frequenta, algumas frescuras desse tipo. Ai, Benjamin, você também é ridículo. O Benja sempre falou para mim, velho. Esquece o ouvinte. Quem falou? Beija? É. Não falou isso. Vocês estão cometendo uma injustiça. Vocês estão jogando o povo contra o Benjamin. Não, programa o povo. Vamos fazer um programa o povo contra o Benjamin. Não, mas ele falou que eu sou incoerente. Não, eu sou coerente. Que se eu falei isso, então eu tô certo e não me preocupar com a opinião que ele tá falando de mim, que eu sou São Paulino. Nossa senhora, hein? Ué, você me chamou, você não falou isso? Ah, mas tá brincando. Não, mas você disse que não precisava dos ouvintes, que você não era amigo dos ouvintes. Eu nunca os falei isso. Os ouvintes vão embora durante 2 horas e meia escutando o programa. Eu nunca disse isso. Dando audiência, valorizando o trabalho de vocês. Ah, cara, velho. Não. Desculpa, bacana. Eu acho que nada mais justo do que os ouvintes serem amigos. Desculpa. Não, eu não vou mentir, o ouvinte não é amigo, é como se fosse um amigo, não posso ser hipócrita. É como se fosse, lógico que é. Agora, eu nunca falei que eu não precisava de ouvinte. Agora, o que enfim, vamos falar do Coringão. O que eu tô Coringão, só falando, Coringão, você pode falar. Libertadores 2016. Você pode falar com o mano. O que eu tô só falando e repetindo é que o fato de você achar que eu sou São Paulino, a mim não me incomoda em nada. O problema é teu. Adriano, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Que show do São Paulo ontem, cara. É demais, velho. Nossa. Ó, melhor time brasileiro. Melhor jogo de qualquer time brasileiro em 2016, velho. Não, fala a verdade. Foi bonito. Não, fala a verdade. Eu não vi o jogo, sinceramente eu não vi o jogo. Eu vi os melhores lances à noite. Jogou bem, fez o que tem que fazer. Não. Quando você pega a galinha morta, você tem que mandar embora, atropelar. Não, mas peraí, não importa se a galinha ao vivo é morta, tem que ganhar. Deixa eu falar um negócio. Galinha você entende, né? Ah... Viu, Adriano? Mas é o seguinte, cara, não. Ô, mano, é que o jogo passou na Fox. Sim. O mano, ele vai pegar o jogo inteiro pra você, vai pegar o arquivo do jogo inteiro pra você. É. E vai, pra você ver, cara, que beleza de futebol foi ontem, cara. Isso não é um jogo que não é só pra ver os melhores momentos. Vai guardar, velho. Do primeiro ao último minuto. Mas foi uma verdadeira aula de futebol ontem. Foi impressionante. Mas o Paulo jogou muito mesmo. Você tá querendo ironizar o ouvinte? Jogou muito. Não. De maneira bem calhorda. De maneira bem calhorda. O ouvinte é nosso amigo. E o cara não tá aqui pra falar de São Paulo. Mas a postura que o São Paulo teve em casa ontem, tá certo? Jogando diante do Toluca, é uma postura que o Corinthians tem que repetir também na quarta-feira que vem contra o Nacional, amigo. O Corinthians ele não pode tentar jogar por 1-0, porque 1-0 é um resultado extremamente perigoso. O Corinthians tem que, depois conseguir fazer o primeiro, buscar o segundo, o terceiro e o quarto para matar de vez o jogo. O Corinthians ele não pode dosar, tá certo? Os esforços para tentar golear o Nacional, se possível. Mas não é uma característica do Corinthians, né, mano? Não, tem sido. Golear? Sim, alguns jogos. O Sobressal jogou bem sem seis. Não, mas eu concordo contigo. Agora, e contra o Sobressal, o Corinthians jogou com o time B. Agora, eu concordo. E jogou bem. E aí jogou bem demais até. Agora eu vou te falar, o Nacional, acho que o Corinthians é favorito, é óbvio que é favorito. Agora esse Nacional, ele é encardido, ele é chato, ele bate. Mas sombra nessa fase da Libertadores. Mas não é um time que tem qualidade. Você vai enfrentar times assim. Por exemplo, o Racing, ele vai pegar o Atlético Mineiro jogando no Horto. O Racing também é um time encardido. Vai ser mala. Tá certo? Corinthians e Nacional também é um time encardido. Eu acho bem similar, os dois confrontos eu acho bem similares. Galo e Racing. E Corinthians e Nacional? Mas esse Nacional são extremamente similares. O Nacional, ele, só ele que é um time... um vai dar zebra. O Nacional é um time chato. É um time chato, mas não é um time de qualidade. Não é um time de qualidade. Mas de qualidade, você vai ver. Tem o São Paulo, tem o Corinthians. Sombra, peraí, velho. O São Paulo, até antes do jogo de ontem, vocês mesmos questionavam o São Paulo. Então não vamos poder falar do São Paulo. Não. Calma. É. Vamos lá. Mas o São Paulo também foi bem contra o River. Vamos ser coerente aqui, pera. Peraí, de todos aqui, quem pegou o adversário mais difícil foi o São Paulo. Pegou o River, o atual campeão da Libertadores, e ganhou. Pera lá, até antes do jogo de ontem, o São Paulo era visto como um time que... Calma, vamos ver, não tenho certeza, acho que não passa, calma, não sei o quê. Depois de ontem virou um outro, virou a seleção do mundo agora. Mas foi um jogo de seleção. Mas não é melhor, é o Barcelona, velho. Seleção do mundo não, Domenico, não chega a isso. Virou um Barcelona, vai, não chega a isso, não. Campeão da Champions. Então assim, mas tudo bem. Mas futebol bonito, hein? Não, futebol foi bonito, aliás, foi um grande jogo do São Paulo. Agora, precisa saber se vai continuar nesta pegada ou não. Mas o São Paulo tá crescendo na hora certa. Não, não estamos dizendo isso, Mota, tô dizendo outra coisa. Tô falando que existem alguns clubes que estão aí, que talvez até não deveriam estar. Nem deveriam estar, essa é a minha opinião. Tá? Tem alguns clubes que chegaram na Bacia das Almas, né? Esse time do Nacional que vai pegar o Corinthians, mano, vamos falar desse jogo aí. é um time extremamente limitado. Não tem nada de... Tudo bem, ele tem tradição por ter um nome na Libertadores, porque tem, acho que há três, né? Ele já disputou várias vezes a Libertadores, como São Paulo tem uma tradição também. Sim. Então, isso daí... Nossa, é muita tradição. Não, então, isso com relação... Quando um time entra para enfrentar um time de tradição, ele entra realmente ressabiado. Isso não tem a dúvida disso. Cara, tô pensando, puta, ele vai ter que jogar lá, velho. Não, mas é verdade, essa é a verdade. O psicológico pode abalar. E aí resta o treinador e os jogadores que vão enfrentar esse time... Trabalhar isso. E reverter isso, porque, de repente, ontem, acho que o Toluca veio respeitando demais o São Paulo, desde a declaração de antes do jogo. Que falaram que a mística do Morumbi, esse negócio aí começa já a dar uma, sabe? Não é, também teve a história assim, eles viram lá, o São Paulo foi o último a se classificar. Essa é a verdade, entendeu? O último a se classificar. Né? Aí eu falo, pô, os cara passaram na bacia das almas, velho. Vou mandar os reservas. Ah, mas foi o último, porque foi o último jogo, né, Motinha, também, né? Mas o Adriano, falando um pouquinho de Corinthians, voltando um pouco o Corinthians aí. O Nacional é extremamente limitado. É, você acha que o Marquinhos Gabriel pode atrapalhar o trabalho do Tite? Nossa, velho. Eu acho que não. Você tem calma, Marquinhos Gabriel, velho. O Tite, ele sempre escala por quem tá jogando mais. Infelizmente, Guilherme, o Williams, não estão jogando bem, não estão conseguindo fazer o mínimo ali, que é tocar a bola, acertar um passe. Ele vai ter a chance dele. Se ele souber aproveitar, ele vai virar titular. Como já aconteceu. O Tite, eu acho que não deixa criar esses mimimi dentro do Corinthians, não. Não, o pessoal tem que jogar Tite, bola. Ele sabe administrar bem esse lado extra-campo. Ele sabe administrar bem, ele sabe separar bem. Ele fala, tá jogando bem, tá aí a oportunidade. Os reservas contra o Cobressal se saíram muito bem. Reservas não, né? O segundo, não dá pra chamar de reserva os caras desses. Eles entraram com vontade, mostraram que estão à disposição e tem ali uma vaga no time principal, vamos chamar assim. Eu acho que não vai ter esse problema, não. Ele vai vir, se jogar bem, vai ficar no time. Se não jogar bem, vai testando outros. Agora, eu concordo com um outro ouvinte que ligou agora há pouco. Ele falou do Bruno Henrique. Não, meio de campo do Corinthians, que voltou, que tá no banco, que não relacionam ele. Puta, não tem nome agora. É o Christian. Eu acho que assim, se não tem condição de jogo, rescinde o contrato e manda embora. Não pelo valor, não, eu vou só citar, mas com 500 mil ele tinha que entrar e fazer muito mais que essa molecada tá fazendo. Mas é que tá, amigão, como que você vai rescindir o contrato? O cara vai falar, então beleza, bacana, me paga agora à vista tudo que eu vou receber até o término do contrato. Ele tem que ficar na dele, né, mano? Dá um jeito de vender, mano. Dá um jeito de vender. Ah, ele tem que ficar na dele, velho. Você tem um contrato longo, com um alto salário, pra que você vai se manifestar pra sair do time? Ele empresta, né? Empresta e divide aí o pagamento do salário. De novo? Exatamente, é uma solução. É uma solução. Ah, de novo, o Corinthians já passou por isso com o Pato, velho. Eu penso que esse time do Corinthians aí, ele tem um elenco forte. Eu acho que o Christian pode ser uma opção, sim. Talvez aí pra compor um elenco aí pro Campeonato Brasileiro, que o Corinthians precisará de jogadores. Aí muitos vão se machucar, outros vão deixar o clube também nessa janela que vai se abrir no meio do ano. Mas com relação a esse jogo de quarta-feira, amigão, eu espero que o Tite, sinceramente, se não puder jogar o nosso querido Giovanni Augusto, que jogue pelo menos aí o Marlone, cara, ou o Marquinhos Gabriel. Não dá pra ficar com o Alan Mineiro, mano. Não dá pra comer essa bola de novo, não, hein, mano. Não dá. Alan Mineiro, infelizmente, eu esqueci de relacionar ele também entre Alan Mineiro, Willis e Guilherme. Infelizmente, não dá. Ele não tem perfil pra jogar no Corinthians, não. Triste isso. Eu acho que erraram na contratação deles. Quem colocou eles lá tem que ser elogiado. Que assim não dá, eles não tem perfil pra jogar no Corinthians, não se esforça, não tem pegada, infelizmente. Adriano, muito obrigado por você, ouvinte amigo do estádio, etc. Muito obrigado. Passa o zap pra nós aí, velho. Tá bom? Eu vou passar, é Tutóia... 77. 77. Isso, você lembra daquele titulozinho lá paulista e você não esquece no número. É. Não, eu trabalho ali perto da Oswaldo Cruz ali. Ah, tá fácil. Do lado, então tá fácil. Tá bom? Eu ia fazer a propaganda da Bozano, mas o nervosismo, vou falar com vocês. Mas, apesar da ironia de ser amigo, eu acho que todo ouvinte se considera vocês grandes amigos, com exceção do Beja. Mas, ô amigo, eu vou te ajudar então. Você tem que falar o seguinte, ó, proteção e diversão só com o Bozano. Proteção e diversão só com o Bozano. Mas, ó, esse é um presente do Benja pra você, tá certo? Pra que vocês selem as pazes aqui. Isso. Não faça mal juízo do Benjamin. Ó, e o Bar vai pegar seu telefone quando você for na torcida. Benjamin, e vai passar o zap pro Benja. O Benja, você vai mandar aqueles seus negócios dele pra mim. Amigo. Presente meu não é. Amigo. Meu não é. Não, ó. Não, se ele der o telefone. Ô, Benja, se ele der o telefone pro Bar, Você adiciona ele no grupo do Zap Zap? Não. Você nem quer esse mala aí. Ah, louco, que isso? Eu tô aqui tentando fazer as pazes com você. Segue o jogo, sem falatório. Eu quero agradecer vocês aí, Sombra. O Motinha, o Mano, por toda a coerência dele, o Domênico pela imparcialidade. Muito obrigado. Apesar de ser extrema, eu não vou responder com a falta de educação desse senhor aí. Senhor. Ele acaba também em alguns momentos dando alegria na rádio aí, no programa aí, a gente acaba dando risada com esse senhor aí. Não pedi também, viu? Não pedi. Não pedi. Não, eu tô sendo machista, não pedi nada pro cara. Nossa, você é magoado. Não, o cara me liga, o cara dá amargo, velho. Eu sou obrigado a falar. Você é amargo, velho. Dá outra face, velho. Adriano, tô nem aí, pessoal. Perdoa. Calma. Eu sei que vocês podem até continuar o debate, mas é melhor depois via WhatsApp. É. Porque agora a gente tem que prosseguir com o programa. Pegar. Obrigado aí. Ó, depois. Obrigado você. O Ben já vai colocar você lá no WhatsApp como faixa de Gaza, tá bom? É. O grupo vai ser faixa de Gaza. Um abraço pra vocês aí, viu? Nós. Um abração, mano. E obrigado depois, aí, ó, combina com o Mano, que o Mano vai arrumar o DVD do jogo de ontem e precisa assistir, tá bom? Você vê como é que se joga bem. É, vamos ver no próximo, semana que vem. Depois que vocês jogarem, eu vou ligar, vamos ver se vai ter. Ah, nossa, olha, tô preocupado, viu? Ô, Sombra, você acha que 4-0 é perigoso? Liga. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. E aí, esse foi o momento de separar. Você já notou como, às vezes, basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, até o Benja. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o que para fazer o seu, hein? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite! E o oferecimento de Pirelli, Domênico Gato. É, rapaz, olha só a promoção bacana da Pirelli, hein? Chegou a promoção, seja original, Pirelli! Aproveite, hein? Você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, é isso mesmo que você ouviu? O 4º pneu sai grátis, é na faixa, velhão. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. Aproveite, hein? Aproveite. Essa promoção é imperdível. Seja original. Comprou 3 pneus? O 4º é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli. Ó, vamos ouvir aqui, então, que o Ben já disse que teve a sessão do Senado, onde está acontecendo os debates sobre o impeachment, né? Que tava um senador lá falando e, de repente, alguém abriu um WhatsApp e veio aquela gemessão danada, né? Vamos ouvir se tem fundamento isso, Benja. O Benja, ele me falou o nome do senador que ele passou, mas eu não posso contar, né? Muito bem relacionado, né? Com a excepcionalidade, ou seja, a regra geral é que... Desconto meu tempo, o choro do bebê. Vou repetir. Choro do bebê. Peraí, vamos ver de novo. Com a excepcionalidade, ou seja, a regra geral é que... E bebê danado. Desconto meu tempo, esse choro do bebê. Esse bebê é danadinho, hein? Esse bebê. Tá vendo o que você faz, Benjamin? Mandando pros vereadores. É exatamente também, isso, cara. Vereador não, senador. É, senador também. É mais brother. Top. É sinal que os caras, enquanto o cara fala, o cara tá preocupado. Tá nem aí, velho. O cara tá no WhatsApp, velho. Aliás, eu vejo esses debates, etc e tal. Cada um ali já tá com sua opinião formada, não precisa nem fazer. Tá sono, velho. É que tem que fazer, né? Mas vai fazer. Pô, ontem, foi ontem que eu tava assistindo, acho que foi ontem. Aquela Janaína Pascoal, né? Ela é sensacional, advogada. Ela tá falando, ela é demais. Dando entrevista, ela é demais. Mas quem foi? E ela falando. A câmera pega, ela, você vê, eu vejo na Globo News, mas você vê pela TV Senado, né? É. E aí ela ficava falando ao vivo, falando. E ela é legal, porque ela é carismática, ela mexe, ela gesticula, ela grita. Aí você olha pra plateia. É o Domênico de Saia. Ela tá lá. Como assim? De pé. Ou tá olhando. Tá nem aí. Nem aí. Tá mirando papagaio. É falta de educação tá, que você fez. É, foi educação que os caras fazem, que a mulher dela tá falando, tá todo mundo olhando. É verdade, é verdade. Olhando, né? WhatsApp, é jogando stop. A pessoa tá falando, na verdade, só pra TV, não tá falando pras pessoas que estão lá, né? Se dane, né? Estádio 97 tem oferecimento da Esser. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico. A Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esther que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. E você ainda não fez a reserva do resort do Estádio 97? E vai ter o stand-up do Rudy Landucci. E vai ter torneio de futebol. E, ó, dessa vez, uma programação especialíssima para mulherada, hein? Olha aí. Aulas de yoga, relaxamento, hidroginástica, ritmos, pilates, artesanato, automaquiagem, a oficina de culinária. Porque tem muitas esposas que falam, ah, você vai lá ficar jogando futebol, não me dá atenção, o que, que eu vou ficar fazendo? Bom, primeiro que é um complexo maravilhoso de entretenimento, o Bourbon, né? Pô, pra mulher, pô, só pra você ficar lá relaxando, à beira da piscina, tomando sol, uma delícia. E aí a gente ainda vai colocar uma série de atividades exclusivamente para as mulheres. As crianças podem ficar com os monitores, porque tem uma série de monitores lá do Bourbon para cuidar da criançada, tá bom? Então faça sua reserva, ligue 2896-4665, 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Liga lá, ó, depois vai ficar sem... Vai ficar sem, vai falar, ah, liguei, cheguei lá, não tinha lugar. Liga aí o último, Tinoco, né? Não quis me arrumar um lugar, né? Porque não vai ter mesmo, tá bom? Apoio da Cassineira, do edubotões.com.br e da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Estádio 97, boa, Energia 97. Teremos a estreia das Olimpiadas, hein? As Olimpiadas. Vai ser legal, você vai ver. O RG não vai participar, estreia, né? Estreia. O RG? Não é Olimpiadas, é... Vai que satar por causa da cota. Não, como assim? Alô, doce de bobo. Tá falando sério. Olimpiadas, rapaz. Ah, é. Motinha, por favor aí, cara, a gente quase não falou. Não, pera um minuto, eu tô falando, mas tá apressado. Que foi, baby? Que saudade. Agora é sério. Ah. Eu não tô te chamando a conversa. Não, isso é verdade. Que saudade. Tá olhando, peraí. Que saudade. Não, quero ouvir o Benja. Quero ouvir o Benja. Que saudade que eu tô do RG. É verdade, é verdade. O RG faz falta. Porque fica faltando um negócio no programa quando fala a idade, o nome, o cartão, né, tapa na camurça. É camurça, né? Aquelas piadas que tem, lógico, às vezes não tem graça, é normal. Mas 98% das piadas G são legais. É verdade. Os trocadilhos, falta, os trocadilhos são super importantes. É legal. Eles, assim, eles dão mais alma na participação do ouvinte, na ligação do ouvinte. Incrementa. Não, mas você deve... Incrementa. Com certeza. Com certeza. Às vezes, o Domênico, isso é verdade. Quando o Domênico não vem, porque o Domênico suga a energia boa do RG. Não, sem dúvida. Então, ó. Espero que o RG volte em breve. É, olha, eu vou te falar um negócio. Nós somos assim, nós somos que nem uma família. E às vezes uns faltam, Às vezes uns faltam, uns tiram férias. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente fica um pouco mais triste com a ausência do RG. A gente fica um pouco mais triste com a ausência do RG. RG, pô, volta logo, meu. E outra, Sombra, o RG é monstro, velho. O véio é Oda, mano. O véio é Oda. É Oda. Não. O RG, ele tem uma hora boa, cara. Quando ele fala, o meu slogan é experiência e potência, não é por falar. Não é palavra barata, né? Sim. Não é. O cara traz toda uma experiência de vida. E às vezes a gente só dá valor quando a pessoa não tá. Porque a gente sai de férias. Cara, parece que ele tá 2 anos fora. Quando é alguém que a gente não gosta, né? Fala assim, nossa, tanto faz, né? Tem a impressão que a pessoa até tá e a gente não dá bola, né? Vamos dar um chupa pro Domênico que suga toda a energia bacana do velho. É, tomara que o RG volte aí com suas baterias recarregadas. Se Deus quiser. Aguentar o vampiro radiofônico não é mole, não, hein? Não é mole, não. Sensacional! O Domênico é o vampiro radiofônico, ele suga a energia boa do RG. Salva de palmas pro Sombra, muito bom. Vampiro radiofônico, espetacular. Boa, segue o barco aí, Sombra. Vamos seguindo o barco, inclusive agora, olha, o Domênico vai falar agora. Sim, Domênico, você tem que falar de Recubriplast, Dodô. Abre o microfone. Aí, você atacar o RG. É, deixa eu falar de Recubriplast, agora é importantíssimo isso aqui. Porque até agora há pouco, 10 minutos perdemos do rádio brasileiro. Mas agora você vai ganhar, porque eu tô com um problema. Aliás, eu tô com problema, eu tô com a solução do seu problema. Você que tá com problemas de infiltrações de goteiras, problemas de umidade, olha só, eu tenho um problema aí, a solução dos seus problemas, porque você vai proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que te dá garantia de 5 anos. Claro, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site bacana para você consultar, que é o sinteplast.com.br. É, meus amigos, deixa eu te mandar um abraço aqui pro senhor Elias, proprietário da loja Estância das Tintas, ouvindo a gente todos os dias lá, viu, mano, senhor Elias? Boa, senhor Elias! É isso mesmo, impermeabilizantes é Recubriplast. É a máxima proteção para toda a sua casa, amigão. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Motinha! Oi. É, notícias do São Paulo aí, traga aí as principais. O jogo do São Paulo ontem foi destaque no mundo inteiro. Traz aí as manchetes. Jornal É o País, o Marca. Maior do mundo. New York Times. Mágico. Cadê o momento do Mágico? Cadê o fanfarrão? Não tem fanfarrão. Mágico, melhor do mundo. Nunca vimos nada igual, não, desde Tele. É difícil os Estados Unidos dar muita cobertura sobre o futebol sul-americano. Eu vi. Manchete hoje do New York Times. É qual? Você acha que os caras estão preocupados com o Brasil? Joga muito. O cara falou, novo Pelé apareceu. Tinha foto do Ganso, The Magic Team. Exatamente. Fanfarrão, gente. Vocês estão loucos. Foi impressionante. Ó, o México falou, entrega a taça. Peraí, agora não tem vinheta? É o país. Aí não tem vinheta. Momento fanfarrão. Não, do México, do É o País, foi assim, entrega taça. Não, mas eu tô destacando a imprensa internacional. É o País do México. Nem existe É o País do México. É o País é Espanha. Lógico que existe. Não, É o País é na Espanha. Ah, desculpa. Olha, o Maicon. Maicon. É o sombreiro. Mas deve ter um É o País do México. Tem nada, velho. É o país. Olha, mas não importa. Falou a frase, tá pronto. Do México é o Tabasco. É Tabasco. Ó, o Maicon aí já apontou, falou pro São Paulo que quer estender seu contrato aí pro São Paulo. É, mas o problema Paulo, é o Porto. E o pessoal diz, eu não vi, eu tava procurando a fonte aqui, mas não sei se é verdade. Diz que o presidente do Porto falou que quer o Kelvin direto. Quer o Kelvin? O Kelvin de volta. Ah, mas ele tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o fim do ano. Não, então, quando acabar o contrato vai querer o Kelvin de volta. Mas normal. Por enquanto... Mas por enquanto fica aí. Não, até, né? Até o contrato dele acabar. Quando o contrato dele falou que não vai ter negociação, o Kelvin vai ter que voltar para o Porto. Mas um jogador que São Paulo precisa fazer isso. Eu não entendo até hoje. O Maicon, mano. Hã? O Kelvin é o de menos. Ah, o Kelvin é bom também, mano. Se tivesse que optar pelos dois, eu optava pelo Maicon. Lógico, com certeza. O jogador que São Paulo tem que fazer das tripas coração para permanecer no time com é o certeza. Maicon. Mas eu gostaria que ficasse. Mas eu queria que o Kelvin também ficasse, porque o Kelvin é muito bom. Eu gostei desse moleque. É, mas o Kelvin, eu acho que de repente você substituiria de uma maneira mais fácil do que o Michael. Rogério, é proporcional o Kelvin. Agora, por exemplo, o Lugano não é proporcional ao Michael. É. Mas falei que ele era bom. Dele, o Breno não é proporcional. Não dá pra entender porque o Palmeiras não quis ficar. Mas sabe por quê, ô Motinha? O Palmeiras, por exemplo, tem na posição dele, tem alguns, acho que tem 3, 4 jogadores ali e dificilmente ele entraria. Só se fosse o decorrer de uma partida. É, eu acho, no meu modo de entender, o Kelvin é do lado onde está o Rafael Marques. É a mesma posição que joga mais ou menos o Dudu. É mais ou menos como o Gabriel Jesus. É aquele cara que cai pela esquerda, cai pela direita. É. Entendeu? Então, ô Sombra, dificilmente jogaria no Verdão. Não. Acho que é por isso que nem cogitaram da renovação dele, né? Sim. Eu acho. Pelo menos já olha, tem tanto jogador no Verdão lá. E ontem o Paton, né? Na entrevista, ele falou assim, ó. São Paulo, vai com a cabeça num lugar. É o apelido dele. É o Paton. É o Paton. Sim. Que é assim, é pé grande. É. Você falou pra ele o teu? Ele trouxou? Que isso? Ó, o Mota agora te fuzilou. Ô, juiz! O Mota agora te fuzilou com o olhar. Vai deixar isso aí. Vai se beijar mesmo. Não, para, vai. O Mota agora te fuzilou. O que eu vou fazer com o cara? Sensacional, você tá maluco. Ele tá magoadinho hoje, nossa. Depois né, que ele levou hoje, só levou de todo lado, velho. Tá fazendo a vinheta, ele trouxou. Ai, nossa. Ai, ai. Continua bloqueando aí os caras, seu trouxa. Não, o Benjamin parou de bloquear. Vai, vamos embora. Bloqueia só até as 5h30. Ah, tá bom. Estádio 97, também no oferecimento do Extra Benjamin. Aquela lista de bloqueio do Benja deve ter uns 500 nomes. É igual horário comercial. O Benjamin só bloqueia pessoas em horário comercial. Depois ele dá... Não, não, mas na verdade eu acho engraçado. Lógico que o cara pode brincar. A graça. Mas muitos falando aqui que nem xingou você, nossa, você ficou putinho. Não, o cara fala aí gambá, aí filha não sei o quê, aí não sei o quê, chupa aqui, não sei o quê. Eu bloqueio, ué. Pronto. Mas qual é o problema? É igual a sua casa, só entra aqui. Ah, velho. Não tô pedindo pro cara. Meu. Não é não, por exemplo, outro dia roubaram a casa do meu vizinho, ele não convidou o ladrão a entrar. Às vezes você tá em casa e... Então, olha, vai, então. Que você, não gosta. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, hein? Tá chegando o fim de semana. Dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você? Eu quero saber de você. Hã? Hã? Hã? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, meu amigo, não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Porque você merece, o Extra é gol. Mas lembre-se, hein? Beber... só com moderação. É isso aí, Estádio 97 também no oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. E de HDI Seguros, né? Ô, fim de semana você vai pro shopping, com certeza, né? Shopping, Praia de Paulista é shopping center. Aí você tá lá esperando a cancela do estacionamento abrir, de repente, alguém desatento bateu na sua traseira. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Ah, mas é uma descoberta maravilhosa. Hã? Quem bateu na tua traseira? Quem? Paola Oliveira. Mas tudo bem, fica tranquilo. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que libera o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bem, né? Uma pena. Tá chegando ao final o programa. Sim. É isso, deixa eu falar. Amanhã tem uma festa bacana que passa eu vou fazer. Rápido, né? Lá no Anexo Brasa. Quem tiver afim de curtir uma boa música, eu e o Nilson de Rossi, projeto On The Beat, vai ser muito legal. Anexo Brasa na rua Vicente Carvalho, 199, lá em São Bernardo do Campo, fica na esquina com a Avenida Kennedy, tá bom? E vou fazer o seguinte: vou mandar 30 nomes vipados agora. Quem ligar agora, tem que ligar agora, hein? 97582-7164. 97582-7164 vai entrar vipado nessa festa com a gente. Tá bom? anexo Brás amanhã, eu e o Nilson de Rossi. Ó, boné Energia 97. Omar Hussein garantiu seu boné Vista Aérea. Boa. Né? Presentão, camiseta Estádio 97, presente de Fit Camisetas. Né? O presente certo pra você. Olha só, Guilherme Pagano. E quem ganhou o jogo de dados do... Né, apresentão do Sem Parar foi Adriano Apro. Você tem dado em casa, Dudu? Bacana. Puta, essa é velha, hein? É velha, mas... Meu Deus, cara. Deus, eu quero mandar um abraço. Quer mandar uma nova, né? Tinha só... Hoje não foi um bom dia, Benji. Vai dormir, só mandar um abraço. Hoje você não tava bem, Benjamin. Eu só mandar um abraço pra... Matinha, qual que é a nota do Benjamin no programa de hoje? Só mandar um abraço... Menos dois. Um abraço pra uma pessoa especial, a qual tem um carinho enorme. E eu quero, do fundo do meu coração... Ouvinte, o Apro? Não, que não. É? Será que esse cara aí? É. Quero mandar um abraço pra ele, Trouxão. El Trouxão. Palmas pra ele, Trouxão. Mota, tamo junto, Trouxão. Aproveitar e mandar um abraço aqui, Sombra, pro meu amigo, o Alexander, do Papo Torcedor, aí, que veio nos prestigiar. Valeu, Ale, muito obrigado. Agradecer aí. Nos prestigiar. Até uma bichona, né? É casinho teu, né? Não, imagina. Tá comendo, né, velho? Agradecer também as minhas pedras nos rins e também... Não se manifestaram durante todas essas três semanas aí. Muito obrigado a vocês também, que deram um apoio bem bacana aí pra mim. E que o RG segunda-feira vai estar aqui pra defender o peixe. Olha, mandar um abraço. Ele volta, grande RG. Opa, só mandar um abraço também. Grande RG. Fiquei sabendo agora, via meu amigo Mauro Betti, que parabéns ao Mauro, que o filho dele, o Luca Betti, vai casar. Você tá brincando. Não, aí, tá brincando. O Mauro tá mandando tempo pra mim aqui. Ah, mas vai casar, sabe é por quê, né? Não zoa, não zoa, é sério. O Mauro Betti, manda um abraço pro meu filho, Luca Betti, que vai casar em junho. Mas não engravidou a menina? A menina tá grávida, pô. Quando a gente fez aquele jogo no Pacaembu... Quando a gente fez aquele jogo no Pacaembu... Você é avô com 30 anos... É, cala a boca. Você acha que o Mauro Betti é moleque? Você lembra que fez aquele jogo no Pacaembu? Era uma criança. Mas ninguém pode casar com essa idade. Quantos anos faz aquilo, bacana? Uns 15 anos. É, eu tinha acabado de entrar na rádio. O tempo passa. Mas qual que é a idade dele? 2003. O Mauro tem 57, o Lucas deve ter... É verdade, o Mauro tem 57. Nossa, foi 2003, 2004 aquilo. O Mauro tá velho assim. Não tem isso tudo. Imagina. O Mauro não tem isso tudo. Aí, o Luca Betti, o Mauro falou muito 67. Obrigado aos amigos. O Luca Betti casa em junho, que vai contratar Domênico Gato. Por favor, me contrate, pode me chamar. Filho dele tem 15 anos. Bom, Maurão. Pode me chamar também. Tá na cara, casar com a cidade é gravidez inesperada. Não sei. Certeza. Ô, mano, certeza. Pode me chamar. Luxo, eu tô aceitando aí também. Padrinha, pode me chamar, eu tô aceitando fazer alguém, qualquer véio. Coisa. Manda e-mail pra mim. Não, pra mim não. Pelo amor de Deus, eu nem pensei em convidar pra padrinho. Pelo amor de Deus. Não, pagando eu vou. Pode me chamar pra festa aí, é nóis. Pagando eu sei que é até um pecado falar isso, mas quando meu filho fizer 14, eu vou fazer uma vasectomia nele. Ah! Depois você reverte o negócio, aí você liga de novo o fiozinho. Ah, é? Sua filha vai ser o quê? Ah, a gente vai fazer uma ponte de safena, né, mano? Freira ou lésbica? Bem feia. Nossa, não, como você fala aí? É o meu ponto de vista. É um índio, velho. Acaba o programa, pelo amor de Deus. Acaba. Termina. É melhor que terminar o programa, velho. Eu não posso ter minha opinião, Sombra? Não. Falei algo absurdo? Falou, você é um índio, velho. Um pouquinho só. Muito bem. Estádio 97... Volta na segunda. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você.